Ingressos para Bruno Mars, em São Paulo, é na Energia 97. Fique ligado. Eles chegaram, Grand Cheddar McMelt, McFritas Cheddar Bacon e o novinho Cheddar McRib Barbecue. Pode chegar, que tem muito cheddar no Mac. Avisa, ela pode chegar no Mac. Aplicativo Energia 97 FM para iOS e Android. Baixe já. Energia. Único Camarotes Corporativos. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11 3078 2211 ou acesse único.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Tá precisando de materiais elétricos? Vem que na Andra tem. Pra sua casa ou pra sua empresa, vem que na Andra tem. Na Andra você encontra a linha completa de produtos STEC. São disjuntores, quadros, plugs e tomadas industriais. STEC, esta é a sua marca. Visite uma de nossas lojas na Rua Santa Efigênia ou ligue 3855-7000. Acesse andra.com.br. Pensou em materiais elétricos e automação? Vem que na Andra tem. Energia 97. Hora do buzz, e você fez aqui no seu carro. 5:30 da tarde com o trânsito do carro. Então liga logo o rádio pra acalmar com seu estresse. Humor e energia com estádio 97. Me liga nas manchetes, sintoniza a diversão. Aumenta esse volume, isso é clássico, é tradição. Há mais de 18 anos aqui na programação. A bola tá rolando, quem vai ser o campeão? E é gol! Faça chuva, faça sol, de segunda a sexta-feira, 5:30 futebol. Pode acreditar, se perder vai ter placar. Agora estádio 97 já tá no ar. Opa, opa, que legal, começou a edição do Estádio 97 na Energia 97, 9 de Extra. Futebol pede cerveja, Mistel geladinha, futebol pede Extra Gol, beba com moderação. Em nome de McDonald's, eles chegaram no McDonald's. Grande Cheddar McMelt, McFritas, McFritas, né? Cheddar Bacon e o novinho Cheddar McRib Barbecue com hambúrguer 100% suíno em formato de costela, hein? Ah, que delícia, hein? Ah, muito bom, aproveite, tá no ar o Estádio 97, senhores, boa tarde, boa noite. Boa noite. Não, boa tarde, né? Boa tarde. Ah, aí, dia que tá, né? Bom, né? Boa tarde. Última boa tarde. Sexta do inverno, hein? Última sexta do inverno. É, ah, por quê? Porque né, Mota? Vai entrar então, a primavera, gente, pô. Com esse verão lá que já tá aí, velho. Tá fazendo jus, né, mano? Tá frio hoje, né? É, gente, então vamos lá. Aqui dentro tá frio. Último dia do inverno que não teve. Última sexta do inverno. Última sexta do inverno. É. Qual a recomendação, gente? Final de semana estralando. Câmera! Meu rei, aqui! Ih, agora vai. Agora meu vai. Rei! Cadê meu rei? Já tá lá. Meu rei! Presta atenção. Nós estamos no YouTube, é isso? Nós estamos no. Olha só. www.97fm.com.br/estúdio ao vivo. Sim. Estamos no facebook.com/energia97fm e youtube.com/radioenergia97. Legal, então presta atenção. Certo? A pedido do seu Bento, presta por atenção, favor. Galerinha. Hoje. Tirei até a trilha. Pega a abelhinha. Abelhinha? Isso. Cai de boca na colmeia e se lambuza de mel. Sensacional, sensacional. Ô, seu bem! boa tarde aí pra seu Bento. Final de tarde, assim, boa tarde. Lembra o interior lá onde eu nasci, cara. Bom, né, seu Bento? O que acontece? Lá, a cidade de Jaú. As galinhas galinha já começam a correr, as galinhas, né? 5:30 da tarde, aquele... Já vai pro... As vaquinhas, os bois já começam a voltar. Porque sabe que no interior não tem essa, né, seu Bento? Não, exatamente. É, né? Aí, ó, a chaminé daquela casinha de longe, só olhando, subindo. Chaminé subindo. Só subindo. Só subindo a marofa. Marofa! Mas vamos aí. Ô, seu Bento, antes do senhor começar as manchetes, cara. Vai, Marcão. Dê uma nota aí pro cabelo novo do Mota, cara. Ah, que isso, velho. Tá, fala sério, velho. Fala sério. E ele faz uma live ainda aqui no Instagram, tá? Perguntando pra galera. Original Mota. Vai lá no Instagram. Sabe que tá aparecendo o espanador da tia Neuza, tá muito velho. Engraçado meu cabelo. Ô, velho, vou falar o que aconteceu. Você é louco, eu tomei banho. É muito e aí doido. Eu deitei, acordei com o cabelo assim. Aí você achou legal. Aí eu passei um gel. Aí ficou pior que... Você achou legal, né, mano? É, meu Deus. Bad Hair Day. Nossa, cabelo... Mas eu sou bonito, velho, vai. Você é bonito. Eu acho que você tá do avesso, então, Mota, não é possível. Nossa senhora. Muita gente queria ter o cabelo que eu tenho, trouxa. Você não tem cabelo? Você tá do avesso. Tartaruga. Ô, tartaruga, você não tem cabelo, não, velho. Ô, seu Bento, e aí? Vamos começar aqui com o time do coração. Opa. O seu coração. Opa. Seu coração. Do seu, né? O senhor apontou pra mim. É, do seu coração. Mas é nós, né? Do seu coração. Nós. Nós quem? Não, nós aqui. Nós quem? Aqui, ó. Vocês. Mas você fala nós, pô, que nós. Só um minuto. Aqui, ó. Nós e nós aqui. Na segunda é. Vai torcer pra nós. Vai torcer pra nós. Vai ou não vai? Vai torcer, vai torcer. RG, vai ou não vai? Vai. O Sombra falou que vai. O Sombra falou que é nós. Vai. Nesse instante aqui, eu vejo. Eu vejo dois é nós. É. Dois. Ah, eu vejo dois é nós também. É. Na verdade, eu vejo quatro, né? Se somarmos nós dois. Não. É verdade. Nós. O que foi? Foi, o cara entra gritando, não entendi nada. Tá mas com é fone, por... burro. Como é que ele vai escutar? Mas é por isso que é Sérgio Louco, o apelido dele. É meio opinião, muito louco, velho. Ah, o mano tá lá. O mano. Esquecemos do mano, velho. Desculpa, mano. Ô, mano. Eu não abri o microfone do mano. Desculpa pro Sérgio lá, pro nosso diretor. Não, mas é. Mas ele entrou tranquilo. Gritando e não entendi nada. Mano, os caras achavam que você tava no aeroporto. Não, tava me comunicando. Não, tava me comunicando com o louco, porque na minha configuração aqui tá tudo em ordem. Eu falei, você pô, não tá saindo, tá... esquecemos de você. Tá saindo o ar pra lá. Ô, mano, de mim. Ô, mano, o Dodô tá Lady Gaga hoje, velho. Eu tô meio. Não, tá tranquilo, RG. Não, foi um colapso aqui, da minha parte. Imagina, não tem problema não. Desculpa, mas é legal, não, Domênico Gatto. O RG acabou de falar da Lady Gaga, velho. E aí, os mano? Os jornais aqui estão fazendo aqueles. Continua chorando aí? Plantões, né? O pessoal na frente do fazão. Ai, velho, tô rindo Gaga muito com isso. Véi, a cara do Zemo que estão lá, velho. Os caras decepcionados. O moleque falou: eu vou me matar. Ela tá no não Brasil? Acredito, não veio. Mas eu acho que isso foi uma falha do Rock in Rio, né, cara? Os caras podiam ter avisado antes, né, mano? Lógico, pô, já sabia, aí, né, aí, velho? Essa palhaçada. Mas eles já sabiam? Domênico, você acha que não sei. Eles fecharam sabiam nada, a outra banda lá, o Maroon 5? Não avisou de última hora, não, porra. De última hora. Maroon 5 já ligou, estava falou. Previsto pra se apresentar amanhã. É, amanhã o Maroon vai tocar. E aí, pra não ficar um buraco... Aí dobrou, né? Ah, dobrou. Tinha colocado a Anitta, no mínimo pegaram o cachê da Lady Gaga. Eu ia adorar mais a Anitta. Mas saíram no lucro ainda, né? Maroon 5 é muito melhor que Lady Gaga, velho. Eu também gosto, viu? Muito mais legal. Colocava a Anitta e o Maroon 5 é 10 vezes melhor que Lady Gaga. É, eu prefiro o Maroon 5. Não, mas o público que foi pra aquele dia... Você prefere quem, seu Bento? Maroon 5. Aliás, hoje aqui no Morde a Sopra fizemos o especial do Maroon 5. Bom, legal, bacana. Adam Levine vem aí? Não, fizemos um especial. Tá, especial. Toda sexta tem um especial. Sexta que vem, rapaz. É. Sabe quem vai ser o especial quem? Aqui no Morde a Sopra? Quem? Pode dar as letras. Legião Urbana, hein? Aí sim, eu vou vir. Legião Urbana. Eu amo Legião. Então você vai ver tá só. Tá rolando, né? Uma exposição dele. Sim, né? Aqui no Renato. Oh, legal, hein? Vai vir e tem convidados especiais. Você vai ver só. Vai ser legal. Legião é top. Então, cara, é legal. Fala aí, ó, seu Bento, de nós. O Cuca tá dando entrevista agora nesse. Agora? Acompanhando lá. Começou a falar faz pouco tempo. Né, mas enfim, também a gente não vai saber muita coisa dessa entrevista coletiva. Vamos ver só na segunda qual time que ele vai colocar em campo. É, lembrando que tem dois desfarques, né? É o William Bigode, não estará em campo, nem também o Luan. Né, os jogadores foram expulsos contra o Atlético Mineiro. Tendência que o Juninho, esse Juninho também, que tem o Juninho? Esse Juninho também, eu falo, hein? vamos aguardar, hein? Mas esse Juninho na frente, eu acho que o Keno desponta aí, como ficando com a... Isso se ele não jogar com mais um no meio campo, que nem ele tem feito aí, né, Domênico? Jogando no 4-4-2, com Guerra, Moisés, Tietê e Jean, colocando o Mike na direita, ou colocando o Keno, Dudu e Davidson, ou só Dudu e Davidson. Então vai ver como vai fazer aí. Só na segunda, né? No Pacaembu. No Pacaembu, segunda-feira. Último jogo da rodada, né? É, exatamente. Tiraram o gramado lá, né? Do... Tiraram. É, que agora o sistema novo lá da Arena tira pro show. Depois recoloca. Já receberam? Louco, hein, já receberam? Eu recomendei. O quê? Vocês já receberam as caixinhas de bombom do São Paulo, aquele agradinho? Não recebemos nada, viu? Não receberam nada ainda? Não recebemos nada. Olha, ainda... Mota. Vocês precisam de nós, hein? Há tempo ainda, Mota. Pra quê? Precisam de nós. Vocês precisam de vocês. Pra quê? Vocês não estão brigando por vaga na Libertadores? Sim, mas... Joguem por vocês. Mas se o Palmeiras perder, ele continua ali. Quinto. Ali não. Se o Flamengo ganhar. Senão nós ficamos em quarto. Acho que mais quem precisa é o São Paulo do Palmeiras, hein? Opa, opa. Esses três pontos vão fazer falta pra vocês no final. Então pode perder, então. Não. Pode perder, não tem problema. Você quer ir pra Libertadores? Não, eu quero. E vou. Então, pronto. Tô avisando. Mas nós vamos ganhar. Nós vamos ganhar o Curitiba. Nós vamos ajudar vocês. Eu não quero ver vocês na segunda divisão. Não quero. Olha, tô olhando pra vocês. Não quero. Tá aqui na câmera aqui. Eu não quero. Não quero. Tá? Não quero. Ô, seu Bento. Vendido. Vamos. É, rejeito engraçado. Quando a gente fala sério na câmera, olhando na cara do torcedor que tá aqui, ó. Não, que nós não quer, os caras não acreditam em nós. Não acredito. Em nós, seu Bento, em nós. Segue o jogo. Não, segue não, falta mais uma ainda. Aqui, ó, Lei Loca postou. Coringá. Faz três horas que ela postou aqui, ó. Ser feliz sempre faz parte do projeto. Aí meteu uma... Parece a Joelma do Calypso aqui, ô Domingo. Deixa eu ver. Mas o que tem a ver isso com o Bernardo? Ué, não é dona do Palmeiras, a Lei Loca? Que dona? Como assim, dona do Palmeiras? Dona. Ela coloca apenas o dinheiro da patrocinadora, amigão. Não, vocês têm que falar dela todo dia aqui. Só mano. Isso. Segue o jogo. Vamos falar com o Mano agora, vamos falar com o Corinthians. Vamos lá, Bento, vamos lá, Coringão. Vamos lá, mano, é isso aí. Bom, a partida contra o Vasco, né, aí no final de semana. Você vai, mano? Eu acho que a vaga do Gabriel deve ficar com o Camacho, né? Deve ficar com o Camacho, ele que vem entrado bem, né? Sempre que entra, vem bem. Vem entrado bem correspondendo. Ainda teremos Porque Marcial. Seria inicialmente o Paulo Roberto, né, Bento? Mas ele acabou sentindo uma lesão aí, uma dor na perna aí no começo de semana. Na segunda-feira, no treino de segunda, ele foi preservado aí durante a semana, aí num treinando com o restante do grupo. Mas parece que hoje foi confirmado aí que de fato ele não vai conseguir atuar nessa partida, não. E vai de Marcial muito, na esquerda. O Marcial vai pra esquerda aí. Hã? Então, existe a expectativa de que o Arana possa jogar essa partida, Bento. Eu acho que é até mais de 80%. O Carilli até inclusive disse aí que gostaria de contar com ele. Mas todo mundo sabe que é uma situação um pouco complicada. É um jogador que foi parado há algum tempo. Por mais que ele tenha treinado com bola, aí até na última partida já houve a expectativa de que ele pudesse jogar. Por mais que ele sarrou na semana aí, mas dá pra jogar. Deu uma sarrada no meio de semana. Mas pode ser que no último momento aí o departamento médico vete. Mas eu acredito que ele possa jogar. Se ele não jogar, vai o Marcial novamente pra esquerda. Beleza. Qual a expectativa pra esse jogo aí, mano? Vamos lá, Vasco. Bento, tem que ganhar, né, mano? Tem que ganhar. Tem, né? Tem que ganhar porque o Corinthians ele tá pressionado. O Corinthians já vem há três jogos sem vencer. O Corinthians ele precisa novamente jogar um futebol aí convincente e mostrar o porquê ele é líder do Campeonato Brasileiro. E vem ele não clássico... pode dormir numa vantagem de 7 pontos aí e achar que o campeonato tá ganho. Tem que começar a caprichar um pouco mais na hora de empurrar a bola pra dentro, cara. E vem clássico local, né, mano? Ah, mas aí, RG, aí é o carro do Street Fighter, né? É? O São Paulo na vida do Corinthians é o carro do Street Fighter. É o bônus vamos round, ver. Lógico que é. Vamos ver. Ainda mais no Morumbi, nossa casa lá. Vamos ver, fião. Vamos ver. Paga um pau. É louco, RG. Paga um pau lá. Mas, então, para a partida de domingo é contra o Vasco, Bento. O Corinthians tem que aproveitar ainda esse final de semana, porque parece que o Grêmio vai com um time entre misto e reserva aí para jogar seu jogo e o Santos idem. Então, o Corinthians tem que aproveitar aí o fato, talvez, aí do Grêmio não vencer e o Santos talvez também não, para o Corinthians voltar a ter 10 pontos ou até um pouco, que não seja 10, mas que abra pelo menos mais um pouco de vantagem em cima dos dois aí que estão brigando junto com o Coringão lá na liderança do campeonato. Boa. Tá bom? Boa, então. Vai, Domênico, segue aí com você. Não, agora é o seguinte, é o seguinte, esse é o Estádio 97 aqui pela Energia 97, em nome de HDI Seguros. É de bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Nome de McDonald's, eles chegaram no McDonald's. Grande cheddar McMelt, McFritas cheddar bacon, já me tá me dando água na boca. É meu preferido. E o novinho cheddar McRib barbecue com hambúrguer 100% suíno em formato de costela. Aproveite! Também em nome de Buscapé, meus amigos. Aproveite, compare e compre direto. Economize direto no novo Buscapé. Estádio 97 também vem em nome de Estela Barros Turismo. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. Extra, futebol pede cerveja Amstel geladinha, futebol pede extra gol, beba com moderação. Moderation. Nome de Ezeg, a faculdade do Etapa, formando o melhor em você. E agora tem recado, recado de Nissan, vamos lá. Olha só, amigão, você sempre sonhou em ter um Nissan na sua garagem? Então olha aí. Marque na sua agenda, nesse mês o Nissan Days está de volta, com o melhor momento para você fazer uma escolha inteligente e trocar de carro. É inteligente? Presta atenção, hein? É inteligente ter o melhor da tecnologia japonesa fabricado no Brasil. É inteligente aproveitar ofertas imperdíveis que cabem no seu bolso. É inteligente oferecer toda a linha Nissan com taxa zero ou planos em até 72 vezes e ainda tem super valorização do seu usado. Aproveite também para conhecer o Nissan Kicks 2018, o SUV mais desejado das ruas, agora fabricado no Brasil, com câmera 360 graus inteligente, painel multifuncional, novas cores e muito mais. Ah, e ainda com taxa zero em 24 vezes. É isso aí, Nissan Days. Você não vai só trocar de carro, você vai trocar de marca. Passe numa concessionária e faça um test drive. Quem testa, compra a Nissan. E não esqueça, hein? Pedestre, use a sua faixa, é Nissan. Estádio 97. Estádio 97 aqui na Energia 97. É, que vem também em nome aqui. Deixa eu falar aqui de Buscapé agora, meus amigos. Vocês já sabem que o novo Buscapé tem de tudo de A a Z, não é verdade? Aliança tem, bateria tem, celular. Ah, tem isso. Ah, tem isso e muito mais. No novo Buscapé você pesquisa qualquer produto, qualquer coisa mesmo, viu? Compara as ofertas e compra direto, sempre pelo melhor preço. Então já sabe, de A a Z, tudo o que você quiser, você compra melhor dando um busca no novo Buscapé. Essa semana ainda tem ofertas selecionadas com frete grátis, hein? Não dá pra perder, né? Ofertas de A a Z é no novo Buscapé. Acesse buscapé.com.br ou baixe o aplicativo grátis. Então faz assim, ó. Dá um busca. E agora, seu Bento? Santos! Ah, tô chateado, hein? Time de quem? Então, isso que eu ia te falar. Ah, que coisa, quem? Pisada na bola do Tite não chamar o Vanderlei! É, tá mais triste. Vanderlei! Coitado. Chamou o Vanderlei. Né, coitado do Vandeco. O Tafarel foi fazer lá ainda. Hein? Não sei. Tá louco, Tafarel também, lamentável. Mas, ó, RG. Sim. O peixe que treina nas Laranjeiras. Laranjeira. É bonito esse estádio aqui. Parece o interior lá. Não é não, viu, seu Bento? Eu sei que não. Pela foto engana pra caramba. Eu sei, não. Vamos esquecer que na época o Muricy tava lá e falou dos ratos. Exatamente. Tem lá, não, cara, eu tava vendo as fotos e continua exatamente do mesmo jeito. Mesma porcaria. Mesmo jeito que de 80, 81. Mas o RG, o CT do Fluminense é agora na Barra aqui, cara. É perto de onde eu tô morando. Ah, é, mano? Não. Agora é novo. É outra pegada, hein? Estamos falando da Laranjeira. É que o Santos está lá na Laranjeiras treinando lá pro jogo contra o Botafogo. É ao lado do Palácio do Governo lá. É. É que agora o Fluminense tá treinando aqui na Barra. O Fluminense com o Paquito, velho. É, Paquitão, véio. O RG, a gente sabe que tem o jogo da Vorta semana que vem. Semana que vem. Contra o Barcelona de Guayaquil. Aquele time lá. É. Aquele time lá, que eu quero que vocês passem o trator. Nós vai fazer eles pagarem caro. Vai com o titular, Domingão? Agora? É. Não. Botafogo? Não, nem tem como ele. O Nilmar já sarou da... O que ele tava? Com conjuntivite. Nilmar. Esse Nilmar. Se chover morena, cai o Ricardo na piroca. Fora, né? Mas vamos lá. Ricardo, né? Ah, sim, também saiu baleado, né, do jogo lá. Com relação ao Vanderlei, seu Bento, o nosso amigo Tite, ele tá por cima da carne seca. Então, quem ele escolher tá bem, né? Deitou e rolou na seleção brasileira, tá por cima da carne seca. Aí entra um pouco daquilo que a gente chama um mix, né? É a convicção do técnico, se ele quer convocar esse ou aquele, se ele não quer, fica a critério dele, porque tá por cima da carne seca. Entra um pouco também do ego, né? Tipo, porra, eu não vou convocar ninguém sob pressão, né? Porque passa a ser o seguinte, não é só o torcedor do Santos com relação à convocação do Vanderlei, que acha que tem que ser... Começa um apelo nacional, né? Da mídia, dos outros, todo mundo tá dos falando, outros, né? Torcedores, achando que o cara merece. E aí o cara se acha no dia e fala, ah, pera aí, pô, também, né? Não é assim, não vou convocar ninguém porque vocês querem que eu convoque. Também é um direito dele. Outra coisa, outra situação que eu acho, que eu penso é o seguinte, também convocar para justificar, porque foi pedido, não reconhecendo que o cara está jogando, né? Pra caramba, e não colocá-lo para jogar, só levar pro problema, então deixa o cara no time. O Santos foi bom, né? Lógico, você entendeu? Não tira ele. É chato porque o cara tá lá sentindo que tá todo mundo pedindo, tá quicando, né? Ele tem consciência da fase, né? Da fase que tá vivendo. E é chato pra ele. Agora, pro torcedor... Isso não pode derrubar o psicológico do jogador e ele começar a falhar de novo. Ah, mano. De novo, mano. Você viu o que ele fez. Ele deu já essa resposta pra você na primeira convocação. RG, mas é que tá. RG, imagina só a cena. Você cria aquela expectativa. Aí você fala, putz, não fui chamado, cara. Aí depois você cria aquela expectativa de novo, fala, agora vai, tô jogando muito, não fui chamado. Aí você fala, vou trabalhar mais pra fazer mais milagres e aí o treinador lembrar de mim. Aí o cara fala, não fui chamado. Aí o cara começa a desanimar. Ah, mas o objetivo dele é outro, né, mano? Mas é o clube dele. Vai pular em bola. Maurício, você sabe por que não desanima? Porque aí ele começa a ver, ele fala, porra, torcedor do Corinthians tá pedindo pra eu ser convocado. Torcedor do São Paulo, torcedor do Palmeiras, do Grêmio, do Flamengo, do Vasco. Um orgulho pro cara. Não é isso, o cara tá disputando dois títulos. Mas mais do que isso, o Vanderlei tem personalidade, né? É lógico. Porque, assim, mas eu concordo com o que o Mano falou, porque assim, de você conseguir fazer bons jogos e todo mundo pedir, e você não ter a premiação de ser convocado... É ruim, né? É verdade. Mas a premiação dele, por exemplo, é ser campeão da Libertadores, gente. Pô, quem não quer jogar na seleção brasileira? Mas é ponto de vista, Marcão, porque eu penso o seguinte... Tá na hora do Vanderlei tentar outra nacionalidade? Adianta você ser convocado e não jogar? Não, mas é que tá, RG. O fato do Brasil já tá classificado pra Copa do Mundo, agora eu acho que o Tite poderia fazer experiência. Mas não faz. Ele tem as convicções dele. Isso é verdade. Ele não vai tem as convicções dele. Ele não vai botar o Vanderlei lá no gol do entendeu? É verdade. Aí ele vai botar o Cássio na reserva? É verdade. RG, você tem informação se o Vanderlei tem dupla cidadania? Não. É verdade. Mas gente, o objetivo maior do Vanderlei é ser campeão da Libertadores, gente. Que isso é muito mais importante. Até lá ele vai continuar jogando demais. Você é louco. O maior objetivo do Vanderlei é jogar na Copa do Mundo. Você tá de brincadeira? Opa! Você é louco. Não, mas hoje ele tem que ganhar o título da Libertadores, pô. Mas, mano, ele tem esse título? Não tem. Mas, mano, você não tem a dúvida que na última convocação lá, o Tite vai levar o Vanderlei. Você não tem a dúvida. Não levou. Mas agora... aí não vale nada, RG. São os dois últimos jogos, cara. Mas agora... mas também agora não tá valendo mais nada. O que que tá valendo? Já tá classificado. Então, mas tudo bem. Mas você acha que ele vai pra Copa? Pra ele é um pontinho no currículo. Mas ele vai ter... Então, mas ele vai ter esse pontinho no currículo. Agora não é sacanagem não, RG. Agora não é sacanagem não. Mas se o Vanderlei não fosse goleiro do Santos, se o Vanderlei fosse goleiro, por exemplo, do Corinthians, se o Vanderlei fosse goleiro do Flamengo, vídeo Diego, que não tá jogando nada e foi convocado, você acha que o Tite não teria chamado o Vanderlei? Pesa o fato de jogar no Santos também. Mas isso não tem nada a ver, mano. O Lucas Lima tava jogando bem e ele convocou. Mas ele não tem concorrência na posição, RG. Não tem nada a ver. O Lucas Lima, na posição que ele atua, era mais fácil ele ser convocado, porque diante dos jogadores que estavam ali atuando naquele setor, o Lucas Lima tava se destacando. Agora, por exemplo, eu acho o Vanderlei mais goleiro que o Alisson. Eu não acho que o Alisson tem potencial pra ser goleiro titular da Seleção Brasileira. Apesar dele não ter falhado. O Alisson, ele é bom goleiro, mas eu acho que é goleiro de clube. Eu acho que o goleiro de Seleção Brasileira precisa ter aquele um pouco a mais, sabe? O Alisson, eu não tô criticando o fato de falar que ele é um piruzeiro. Não é, ele é bom goleiro. Mas eu acho que tem goleiros melhores no Brasil do que o Alisson. Por exemplo, o Vanderlei é um deles. Eu acho o Cássio mais goleiro que o Alisson. Mas enfim. Apenas a minha opinião. Não, tudo bem, eu respeito, mas... Não, você não respeita também, né, o que não, eu sei. Não, mas não dá... Nossa! Não, só não dá pra avaliar pelo fato de você dizer que ele é jogador do Santos. O que que o Santos fica devendo pra qualquer outro time grande? Ah, RG é mídia, é mídia em cima, só de brincadeira, RG, como não fica? Como não fica? Os programas esportivos, RG, por exemplo, pesa e pesa demais o fato de ter uma propaganda e uma mídia, mesmo que de forma espontânea e indireta, mas isso contribui muito pro jogador e pra uma seleção brasileira. Mas a mídia o que justifica, o RG, a convocação do Diego hoje? Mas, mano... É do Rodrigo Caio, mano. A mídia toda tá pedindo a convocação do Vanderlei, mano. É verdade. Mas não pedem com o mesmo... Mas é que tá, RG, os caras falam assim, ó... Pô, tem que convocar o Vanderlei tá jogando bem. Não, não. Agora, se o Vanderlei fosse goleiro do Flamengo, ou se fosse goleiro do Corinthians, a mídia ia impor, até com um tom agressivo, que não, o cara deveria estar na seleção brasileira. Não, desculpa, mas aí entra, tudo bem. Com relação a isso, entra o fazer média. Esse lance dele convocar o Cássio, o Cássio é um bom goleiro? Sim, é um bom goleiro. Mas, não, o maior de todos. Mas convocou para fazer média. Convocou para reparar uma situação, um desgaste que teve lá atrás. Convocou hoje. O quê? Imagina, RG. Imagina. Você acha que o Tite é lá cara de fazer média? O Cássio tá pegando muito. Isso é brincadeira. Não tem cara de fazer média? Esse seu argumento, RG. Para. Você desqualifica o trabalho que o Cássio vem tendo. Isso é brincadeira. Não, o Cássio tá pegando demais. Eu tô acabando de dizer. O Cássio é um bom goleiro. Mas por que não tava sendo convocado? Porque ele não tava bem. Então, mas o ano passado o Cássio falhou pra cacete. Ele ficou no banco do Walter. Quem tá pegando mais, o Vanderlei ou o Cássio hoje, na sua opinião? Eu acho que os dois, mas não, pesa não, a favor do Cássio. Tem que escolher um. Eu acho que o Cássio. Ele faz parte hoje da melhor defesa do campeonato. Tá louco, velho. A melhor defesa do campeonato é do Corinthians, gente. Mano. A bola do Vanderlei quando ele convocou o Cássio... Então, pela ótica de vocês, isso prova que eu tenho razão. O Cássio tá no Corinthians e foi convocado e o Vanderlei não foi. Mas eu tô acabando de dizer, se ele chama o Cássio, é lógico que ele tá fazendo média com o Corinthians. Se ele chama o Diego, é lógico que ele tá fazendo média com o Flamengo. Sim. Ué, claro, mano. Mas, por exemplo, RG, ele não chamou o Fagner. Se você for analisar aí, né, de melhor defesa, o Santos tem um gol só a menos, né, de gol contra. Então é difícil, né? E a atuação do goleiro? Não, faz não. Mas, ô, Domênico, um gol faz como você diz, até pra critério de desempate. Como você diz, lá no... Né, um pra lá, um ponto pra frente, um ponto pra trás, não quis... empate técnico. A defesa do Santos, ela tá muito estável, Domênico. É que a defesa do Corinthians, ela teve uma queda de rendimento nos últimos jogos, e o Corinthians acabou tomando uns gols bobos que não costumava tomar. Mas, ó, mano... Aí o Santos acabou encostando nessa pontuação de gols aí que o Corinthians Maurício, tem. Eu, honestamente, levaria os dois. Maurício, eu não levaria, por exemplo, o Alisson. Não acho o Alisson melhor que os dois. Sim. Não acho. Entendeu? Daria mais segurança, né? Eu levo os dois. E aí se vira. Joga a camisa, quem pegar primeiro agora, vai. Agora, leva. Nós. Agora leva pra jogar. Levar pra assistir o Alisson lá. Não dá. Aí não dá, velho. Mas o Tite, ele tem muito disso de convocar jogadores de confiança dele. A mesma coisa convocar o Gil, não agora, mas ele cansou de convocar o Gil, cara. Ô, o Rodrigo Caio agora, por exemplo. Pô, se você pegar as opções de zagueiro do Brasil, você tem Marquinhos, você tem Miranda, você tem Thiago Silva, você tem Davi Luiz, Gil. Tem o próprio Gil. Ô, Rodrigo Caio é a sexta, a sétima opção de zagueiro. Que do Grêmio lá, como é que chama? Jeromel. Mas um monte, tem uma infinidade. Mas ele já não convocou mais, né? Graças a Deus. Bom, vamos lá. Hoje é aniversário do Grêmio também. Aniversário do Grêmio. Mas o Vieira não vem, então o Mortal tá comemorando. Aniversário do Mortal. Tá aqui pra de graça. Vamos lá, vista de graça. Na The Week hoje. Você viu o tamanho do. Você viu o tamanho do chapéu? Não, nós é nós. Você viu o tamanho? Nós não. Você viu o tamanho do chapéu que o Vieira comprou, cara? O tamanho da aba do chapéu? É mesmo? Enorme, cara. Mas por quê, mano? Pra tostar o Tchoba na sombra. Juiz! Oh, a gente tá tentando ver aqui, ó. Meu Deus. Tentou tirar do... Quem falou essa frase? Atenção. Quem? Ó, pegadinha. Lá. Tá mudando. Só não vê quem não quer. Ah, os resultados não estão acontecendo. Concordo, mas as mudanças existem. Ó, Dorival. Sim. Concorda? Concordo. Mais ou menos. Então, com relação a resultado, seu Bento, é o que eu venho falando. O São Paulo tem errado demais individualmente e isso tem comprometido, cara. Então, mas assim, o São Paulo hoje jogando tem uma outra identidade, tem mais personalidade. Você já não vê a bola queimando tanto no pé dos caras, você entendeu? O Dorival, o que ele quis dizer com essa frase aí foi exatamente isso, cara. São Paulo hoje consegue criar jogadas, ainda é limitado. Depende muito do Hernanes. Mas pelo menos você já vê os caras tentando alguma jogada diferente, você entendeu? Esse jogo contra a Ponte Preta, cara, só tomou um empate porque o Juscelino foi expulso, desculpa. Se tivesse 11 contra 11... Ia ser 2x0. Agora... 2-1 por causa do pênalti. É, ia tomar o gol no lance do pênalti, né? Se ele não tivesse colocado a mão, sairia o gol de pênalti. Mas ganharia o jogo de 2-1. Agora a importância é o jogo contra o Vitória. Vitória contra o Vitória. Lucas Fernandes ou Cueva? Então, o Dorival deixou no ar, né, velho? Quem vai colocar... Pode colocar até os dois. Acho que não. Eu acho que entraria os dois, hein, Marcão? Com quem samba? Outro. Aí que agora ele vai o Jonathan Gomes vai fazer deixar Júlio o meu campo um pouco mais rápido. Sim. Né, o Júnior Tavares vai entrar rápido, também. O Júnior Tavares na esquerda. E o São Paulo tem 4 pendurados, já pensando no próximo jogo contra o Corinthians também, né? Sim. O São Paulo tem 4 pendurados aí. É o Petros, o Tavares, né? O Hernanes e o Lucas Prato. Então, Hernanes, Lucas Prato e Petros, por favor, hein? Mas aí também, hein? Já pensou, velho? Imagina. Hernanes fora. Pra mim, mais preocupante é o Hernanes. O Júnior Tavares ainda tem o Edmar. Vai lá, ainda bem. É, o Hernanes eu acho que a gente perde muito mais. É, com certeza. Então esses três aí, Petros, Hernanes e o Prato... O Prato, o Petros e o Hernanes. E o Tavares. Vamos prestar atenção. Não, mas esses três principalmente aí, vamos prestar atenção pra o não fazer besteira. O Petros vai tomar cartão. Vai nada. Vocês me cobrem. Ah, mano, você acha, velho? Só porque é o quê? Pra não jogar contra o Corinthians, é isso? Lógico, o cara é trouxa. Ah, mano, qual o problema? O cara já esqueceu, velho, de vocês. Já, Não, a questão não é esquecer do Corinthians, a questão é querer tomar 6 de novo. Eita, fala besteira. Tá de brincadeira, velho. E o Cueva foi convocado aí, né, pela seleção peruana, né? Ah, mas não tem como não ser, né, velho? Dia 5 e dia 10. Os que não estão trabalhando lá no porão de costura costumam ser convocados. Ah, né? Marcão. Não, é verdade, mano. Você tá louco? Não, mas não é o costura não é peruano, Anta. É boliviano, Tom. Mal que separa o Peru da Bolívia é uma plantação de coca, gente. Você tá louco? Aliás. Mas é verdade. Geograficamente. Aliás, ontem, Jorge Wilson do Pirulito na zaga. Você viu o Pirulito, velho? Tá vendo? Quem diria, hein? River Plate tava todo mundo com medo aí, ó. Né? O Pirulito tá fazendo chover, velho. Fazendo, né? Retomando a estradinha dele aí. Devagar, devagar. Grande Pirulito. Ó, o Pirulito voltou, velho. Pirulito voltou. Ô, Pirulito voltou. Mas ele, ainda, mas tá ele jogava bem, cara. É, mas ele se perdeu, né? São Paulo foi bem. Ele se perdeu depois do tempo. São Paulo tava bem, né? Sim, mas depois do tempo ele se perdeu, né? Noitada, essas coisas. Gostava. Bebida. Mas é preciso sempre dar uma segunda chance às pessoas. É, isso que é complicado. Mas assim, ainda falando de Dorival Júnior aí, a respeito da reunião, lá ele falou que viu mais coisas positivas do que negativas aí nesse encontro que teve lá no CT. Ah, ele não poderia falar diferente, né, Marcão? Ah, se tivesse acontecido alguma coisa, um tom de cobrança mais elevado, vamos dizer, ameaça, esse tipo de coisa, ele falaria. Mas ele viu mais na questão motivacional mesmo aí, e foi o que eu disse ontem. Mas ele falou que é meio assustador, né? Ah, é meio assustador, mas assim, ontem até o Ale Oliveira falou que jogadores do São Paulo se sentiram incomodados com esse tipo de situação, de ter gente lá no CT pra ir conversar com eles. Eu acho que se o jogador de um clube grande, não só do São Paulo, não conseguir suportar a pressão de torcida, ele que vai embora do São Paulo, cara. Ainda mais na situação como tá o time, tem que ter cobrança sim, cara. Eu acho que de uma forma respeitosa, sem violência, se você cobrança for... sim, mas sem unhada, né, velho? Vai pro inferno. Vai catar, quem dá unhada as galinhas, fião. Olha! Quem dá unhada? Ai, mano! Olha o que chegou aqui, mano! Deixa eu falar pra vocês o seguinte, mano. Olha só que bacana, hein? Agora sim, o McDonald's inicia aí o seu festival de cheddar, mano. Você tá vendo aí na imagem, né? Grande cheddar McMelt, batata cheddar bacon e o cheddar McRib Barbecue, além dos deliciosos McFlurry e McShake Prestígio. É uma delícia! E nós estamos aqui recebendo aí o cheddar McRib Barbecue, um delicioso lanche com carne suína, molho cheddar melt, cebola shoyu e um molho barbecue, tudo num pão integral. Viu, Marcão? E claro, para acompanhar a batata do McDonald's, quentinha. Eu vou dizer uma coisa pra você, é a melhor batata do planeta. Olha, não tem coisa mais legal que a batata. E a batata também, essa batata quentinha com molho cheddar melt e pedaços de bacon. É uma coisa mais espetacular. Olha aí. Quero então aqui agradecer o Marcelo Contel aí, o Vander Ligaboy, ao pessoal do McDonald's. Obrigado. Da rua Pamplona, que trouxeram os lanches hoje, né? Uhum. Então, mano, aproveita e fala mais do McDonald's. Vamos falar do McDonald's, vamos lá. Opa, Domênico Gato, que inveja de vocês, chegaram. Fala enquanto a gente come, mano. Ô, Sérgio, Louco, dá uma olhada aqui, ó. Dá uma focalizada aqui, Sérgio. Olha aí, ó. Meu Deus do céu. Enquanto o Mano fala, a gente come. É bom, é bom. Bora lá, bora lá. Eles chegaram no McDonald's. Grand Cheddar McMelt, com dois hambúrgueres e muito cheddar. Pra você que não conhece esse lanche, galera, é o Cheddar McMelt com dois hambúrgueres. É top demais. Esse lanche é fenomenal. Tem também Mac Fritas Cheddar Bacon, com pedaços de bacon acompanhados, RG número 2, de cheddar cremoso. Vocês estão degustando aí no estúdio, vocês sabem do que eu tô falando, né, cara? Delícia. É demais. E tem também, Domenico Gatto, o novíssimo Cheddar McRib Barbecue, feito com hambúrguer 100% suíno, em forma de costela. É legal demais, cara. Além de muito gostoso, o formato da costela no sanduíche tá um charme todo especial. Tem cebola grelhada e muito, muito, muito cheddar. Esse lanche é demais. O Cheddar McRib, o McRib Barbecue, é feito novamente, repito pra vocês, ó, 100% de carne suína em formato de costela. Cebola grelhada e muito cheddar. Prove, porque vocês não irão se arrepender. O pessoal do estúdio, vocês estão acompanhando aí pela internet, vocês podem ver que eles estão degustando esse lanche e cada mordida, ó, tô vendo o Domênico até babando, cara. O Domênico tá até babando. Bom, isso aqui, pode chegar, mano. Pode chegar, RG, que tem muito cheddar no McDonald's, cara. Boa, tá demais. Boa. Sensacional, sensacional. Boa. E nós estamos recebendo, mano, uma visita. Honestamente, ele é o meu show. Eu tive o prazer de trabalhar com ele em duas emissoras. Sim. Duas emissoras. Pô, uma então foi Relâmpago, só lembro de uma, em 86, Rádio Tribuna lá de Santos. Primeiro, olha a hora, olha a hora. Nossa, boa noite, boa noite. A gente trabalhou aqui na Paulista, que você tava no AM, eu tava no FM. Ah, é verdade. Não é verdade? Também não aparenta a idade que tem, hein? Meu Deus. Luciano! Tá estragado. Eu tô estragado? Quanto dinheiro você já não levou dos donos de rádio, hein? Mas o dono aqui é inteligente, que poxa, né? Ah, obrigado, Fatiola. Né? Todo mundo ganha, né? Ô, gente, vocês não estão nos vendo? Ou estão? Não. A live ali, ó. Pô. Tamo no Facebook. Você devia ter isso, moça? No YouTube. Não, mas de vez em quando tem. De vez em quando você gostou, né? Olha, é bom, hein? Olha, McDonald's hoje tá demais, velho. Todo dia. Senhores Luiz, Luciano Fatioli é o nosso convidado de hoje, hein? Pô, tô chateado, hein? Ó. Por quê? Deixa eu falar, vim ouvindo no carro, tô chateado, hein, com o Mano, hein? Chateado com o Mano? Por quê, Fatioli? Esse coração corintiano tá demais. Quer dizer que o Cássio tá melhor que o Vanderlei. Tá louco, o Cássio é mais goleiro, Fatioli. Tá louco. Vai ele lá, Fatioli. Olha lá. Olha, quem falou que na última ainda vai levar o Vanderlei pra quê? Ele não é palhaço, pô? Manda o Tite levar. Foi o RG que falou. Ah, que isso. Eu falei, aí não é de aliás, Domênico Gato. Ele vai levar pra fazer média, Fatioli. Ô, Domênico. Olha, goleiro, na minha opinião, na minha modesta opinião, é cargo mesmo, se fosse cargo, né? É de confiança, muito mais que qualquer outra posição, na minha modesta opinião. Óbvio que se na cabeça do Tite, que é um direito dele, ser treinador e é competente, tá lá por isso e para isso, né? Uma vaga das três, se fosse ou se está sendo, administrando assim, entre Cássio e Vanderlei, lógico que é o Cássio, porque ele conhece muito mais. É, de confiança dele, da época que ele treinou, óbvio, o Corinthians. E uma coisa, Mano, e todo mundo, Domênico e rapaziada, e quem nos ouve aí pelo mundo afora também, eu fiquei cismado quando o Taffarel ficou em Santos acompanhando o treino do Vanderlei, acompanhando o trabalho dele. Então, aí depois disso, aqui, né? Eu acho que o Taffarel levou alguma informação, também é um direito dele, como homem de confiança do Tite, levou detalhes, informações, algo assim, que é o Tite resolveu não chamar o Vanderlei. Não sei porque eu cismei a partir dessa passagem, ficou três, quatro dias em Santos, observando. E outra, o Vanderlei não é o que vocês são de sobra e estão muito corretos no que fazem. Ele não é marqueteiro, pô. É verdade. Ele não é marqueteiro, é capaz de sair. É verdade. Então os repórteres ali à esquerda, vai esperando para entrevistar alguém, ele sai pela direita. Sabe onde pode... Ele não é daqueles que dá boa tarde, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, saúde, sua mulher é linda, seu filho é maravilhoso. Sabe onde pode estar a sua cisma? Qual? Por isso? Disso da ida do Tite? Corta mais esse refri na minha frente. Por favor, pode. Fatioli, é seu. Da não convocação. Não é de mentirinha, não, é de verdade. É isso que eu ia falar. Gente, tem comida de verdade. Da não convocação do Vanderlei? Pode. Espero que não seja isso. Mas a birrinha que existe entre CBF e Santos, que foi criada pelo próprio Modesto Roma, criticando, né, a CBF, os jogos, alguns jogos em que ele entendeu que o Santos foi muito prejudicado por arbitragem, e aí ele foi para cima, pegou pesado com a CBF, ultimamente criou um caso aí com relação até ao repórter da Globo. O Eric Faria. Quer dizer, então, essas situações também, às vezes a gente pensa que não, mas ela tem um peso. Ah, eu... Entendeu? Olha, eu sou... Espero que não, mas tem um peso. Legítimo, né, de cidade, de time, lá em Santos querem me malhar, meus amigos, né, muito mais fanáticos. Então, pô, você tá louco, o Tite foi sacana? Não, pô, é cargo de confiança. Acho, como vocês falaram, repito, me ouvindo no caminho, desse trânsito infernal da Paulista, vindo o pessoal tomando uma nos bares, minha nossa, loucura, né, cara? Sede, tá. Aí, talvez no lugar do Alisson, sim, mas eu não duvido... Eu prefiro do que o Alisson. Então, mas eu entendo, aí é achismo, né, lógico, que são esses três que ele vem levando, que repetiu ontem na convocação, são os três que uma Copa não muda. Certamente. Ah, não, levar... Sério, ouvi vocês, respeito a opinião, mas levar o Vanderlei numa última, não é porque é o Vanderlei, se fosse qualquer um, o Emerson Leão, se estivesse na ativa, na última, é fazer o cara de palhaço. Sério, eu acho. Não vai acrescentar nada, vocês acham que concordo. Vai, né? Não. Uma foi pra seleção, não vai acrescentar porcaria nenhuma. Também acho que não. Não, mas o Faccioli, com relação à convocação do Vanderlei, serviria pra talvez ali compor ali dentro do currículo dele uma estrelinha ali que ele pode falar, ó, fui pra seleção brasileira no jogo tal. Mas eu concordo contigo, é como se fosse um prêmio de consolação que não tem mérito nenhum. Porque o cara praticamente não vai jogar. E outra, até o próprio Cássio que tá indo pra seleção aí foi convocado, o torcedor em si, ele não tem que ficar feliz com a convocação de determinados jogadores. Porque quanto mais passagens pela seleção o jogador teu clube tiver, mais fácil ele tá próximo de sair. A facilidade dele ir embora é muito grande. Porque a seleção brasileira hoje é um balcão de negócios. Todo lógico, jogador que passa por lá, foi, ele, né? Ele tá em evidência. Hoje não. Dele... É sempre. Então, RG. Sempre, né? Quando então, o Cabral chegou com o cavalo às margens do Ipiranga, na época do futebol já tinha. Os caras já estavam vendendo, sim, então, amiguinho. Então o torcedor muitas vezes ele fica fazendo uma campanha, pô, tem que convocar o jogador do meu clube, etc e tal. É uma campanha que é um tiro no pé, porque quanto mais passagens pela seleção o jogador tiver, mais fácil é a saída dele do clube. Então tem que parar com essa campanha aí, deixa convocar jogadores europeus aí, os jogadores brasileiros, inclusive o Vanderlei agora, Faccioli, se ele fosse convocado, eu preciso pegar as datas aqui, mas numa dessa, o Santos avançando de fase da Libertadores, isso no caminho pode também. Perder o jogador também. Perde o jogador no jogo decisivo, no jogo importante. Mas eu disse isso, se é pra convocar, pra não jogar, pra ir passear, e não vai jogar, porque o goleiro do Tite é o Alisson. Eu entendo. Eu tinha falado, pro Santos vai ser sensacional isso, porque o Santos tá jogando a Libertadores, pra ele é muito mais importante. Não, ficar no Santos. E sim, porque o Vanderlei, o objetivo dele na carreira dele agora é ser campeão da Libertadores, pô, pra ele vai ficar pra frente. E outra, hein, pra corintianada em geral, hein? Ei. Foi pra seleção o Cássio, já não tá com o mesmo rendimento que tinha antes, hein? Tá pegando muito. Ô, mano, tá pegando de falar o quê? Eu quero ver o senhor criticar hoje aqui a cidade de Santos com o Faccioli aqui. Por favor. É a Chernobyl brasileira. Chernobyl. Chernobyl é com batom. Ô, Faccioli, eu vou fazer falar um pedido coisa, pra você. Eu, como santista, tô numa felicidade monstruosa. Proporcional ao meu tamanho, altura e largura. Eu sou gordo e grande. Adoro. Que é o seguinte. Eu também. Botamos água no chope do Corinthians. Que delícia. Chupa, botaram nada. Vai vir aguado, vai vir quente. Colocamos água no chope de vocês, pô. Puseram nada, Faccioli. Puseram nada. Eu gostaria de fazer um pedido pra você. É que o Renato Gaúcho não vai se consagrar como vidente da era atual. Não vai. Olha lá, o Manta tá naufragou. Ô, Faccioli, você participou recentemente de um programa conosco na Fox. Vê se hoje não dorme no estúdio, hein? Você dormiu, velho? Dormiu no ar. Você cochilou? Vocês me convidam, pô, indelicada a pergunta. Essa não foi legal, você não foi legal. Eu não sei se eu dormi até hoje. Eu fui no outro dia numa emissora de TV também, aí vai um retrospectozinho lá, um remember aí da minha vida, colocaram eu dormindo. Eu falei, pô, lembra tudo. Sacanagem. Mas não lembro. E não tinha comida nem refri como tinha aquela. Agora você vem. Ô, Faccioli. Domênico Gato, meu Deus do céu, hein? Eu tive o prazer de trabalhar com você, eu sei da sua capacidade. Foi 86, foi, né? Não, foi 89. 89? 89. Na Rádio Tribuna de Santos. Que é o grupo do Sistema Tribuna lá de comunicação. E depois a gente trabalhou junto, você não lembra, mas foi aqui, eu posso falar, não tem problema, foi na Jovem Pan. E eu vim de lá pra cá. Até é bom pra quem eu fazia o FM, de vocês no horário. É lógico, eu fazia o FM melhor, e você fazia o AM. E teve um programa que foi em dezembro. Você fazia o terceiro tempo ali. Eu fui lá, participei contigo. Talvez você não lembre. Palmeiras ia disputar aquele final do Mundial contra o Manchester. Você lembra disso aí? Você não vai lembrar agora, tá vendo? Mas eu lembro. Eu lembro, eu subi lá, você falou, mundial? Vem cá, entra aqui. Não, o Domênico não é palmeirense, vem cá. O Mundial? Ia disputar. Olha, o respeito. Tô te tratando bem, eu ia fazer uma introdução legal, você me trata bem. Ó, aqui, ó. E aí eu participei contigo lá. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, um cara do seu nível cultural, do seu nível... De um radialista, muito apresentador. Obrigado, muito obrigado. Não pode ficar fora do rádio ou da TV. Não pode. Isso é verdade. Pros donos. Eu tô errado, mano. Concordo, Domênico. Ele trabalhar, concordo. O que acontece? O Patrulha é um cara que manda muito bem na TV e no rádio também. O cara é um comunicador, RG. Hoje em dia tá faltando comunicador no rádio e na TV. Mas vou te falar, Domênico. Esse cara não pode ficar fora. Eu tenho uma reclamação. Tô muito sincero aí, top, né? Esse é o problema, né? Minha mãe cansou de assistir ele de manhã cedo, cara. Olha a hora. Ela aumenta a televisão. Olha a hora. Eu ficava com uma raiva dele batendo aquelas palmas. Olha a hora. Cara, porque eu acho o seguinte, ó. Como formiguinhas, como diz um colega nosso que é o Milton Neves, me permitam citá-lo. Milton tem várias pérolas, mas uma delas eu concordo em 100%. Qual é? Não existe, existe mulher meio grávida? Não, tá grávida, não tá buchuda, ou foi gol do Brasil ou não? Ou acordou ou não acordou? Ah, mas acordou devagarinho, acordou meio sonolento. Ah, porcaria, não. Mas abriu os olhos já era. Já foi, né? Ah, já foi. Então, partindo desse princípio, eu entendo que o rádio de manhã, é uma opinião que eu tenho, quem assiste, aliás, TV de manhã, quem assiste um telejornal pelas manhãs, independente da emissora, a pessoa, ela normalmente não tem tempo para sentar no sofá da casa dela, na cadeira, ou seja, ela for e assistir. Ela muito mais ouve do que assiste. Sim. Ela é o rádio na TV. Então essa necessidade da hora, mesmo aparecendo o logozinho lá, a hora, né, no cantinho da tela, eu entendo e sempre assim entendi televisão, nas manhãs principalmente, que em função disso, falar a hora a todo instante é necessário, mesmo porque, como eu falo com o R bem sonoro, porque quem assiste um telejornal de manhã, depois desse telejornal, independente do canal que seja, ela tem um compromisso, ou vai estudar, ou vai trabalhar, ou vai correr, não importa, mas ela tem um compromisso, então... O horário se torna fundamental, por isso tá que... Tá controlando ali, né? Tá fazendo as coisas, escutando. Então chupa, Marcão, acorda cedo, vagabundo. Vagabundo. Agora mudou minha vida. Tá indo dormir, mudou? Agora mudou, seu Patrão. É mesmo? Tô acordando 7 horas da madrugada. Que mentira. 7 horas da madrugada. Que mentira, hein? É mais fácil ocorrer a São Silvestre aqui na Paulista, meu povo. Agora, ô Fatioli, eu tô vendo aqui. E eu te conheço, primeiro de tudo, muito obrigado pelo convite a vocês, muito obrigado mesmo, hein? Legal. Show de bola. Eu vejo você, você é um cara que gosta muito de samba. Eu te conheço, você que você gosta de samba, aquelas bandas, né? Samba. E aliás, raiz, vocês falavam de Maroon 5, né? Não é assim? Você gosta? Não, odeio. Não gosta. Eu falaria. Mas eu sei. Eu falaria o seguinte: Rock in Rio eu não vou, que eu não gosto, é questão de gosto, né? Eu assistiria Reinaldo Príncipe do Pagode. Mas o quase caiu da cadeira agora. Mas cada um tem um gosto musical. Ele não gosta, eu gosto do Maroon 5. Eu acho legal o Maroon 5. Eu gosto de outras coisas. Mas não tem problema. Eu respeito a todos os gostos musicais. E eu falando do meu gosto musical, ainda mais pra energia, a chance de eu voltar aqui outra vez é -5, mas tudo bem. Vai. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, porque o estádio é um. Cada um gosta de uma coisa. Variado, eu gosto muito de samba. Quem veio aqui agora semana. Quem foi? Duas, três semanas. O Périx. O Périx, né? Esteve aqui. Ah, o Periclão? Sentou aí onde você tá. É mesmo? Sentou aí onde você tá. A cadeira não é a tua. Eu perto do Periclão, tô magrinho, pô. Agora, eu sei que você é um cara que gosta muito de filmes. E o filme que você mais gosta é esse aqui, ó. Qual? Titanic. Titanic? Não é isso? É. Eu sei. Como assim, Domênico? Porque eu sei. É ou não é? É. Eu sei. Eu vou fazer a cena com... Vocês fazem tantas... Ô, louco, bicho! Arquivo confidencial aqui, verdade? Bicho! É. O filme que você mais gosta, né, Titanic? É. Então, deixa eu fazer a cena do Titanic com você. Não. Olha mais que eu sei de você, Fatioli. Eu zagueiro, tem que ficar meio na defesa. Não, mas é verdade. Não é. Baita filme. O filme ganhou de Oscar, tudo, aquela coisa toda. E sei de 3... curiosidade sobre o senhor. Oba, rapaz, vê lá, pelo amor de Deus. A primeira curiosidade que você é um cara... reestruturação familiar. Você é um cara desconfiado. Ê, cacetada, hein? Tá demais, hein? Isso não... vou te corrigir, É só você perceber. Desconfiadíssimo. Desconfiadíssimo. Outra coisa que... E não é difícil de saber essas três curiosidades, Marcão, meus amigos? Sombra que tá chegando você vai sentar. Você tá gordo demais. Não, não. Tá quando bem, você tá viu bem, um monte de comida, adoro. Você é um cara comilão. Puxa vida, hein? Você é o Renato Gaúcho dos radialistas. Não, mas o Renato Gaúcho não acerta nada. Eu acerto tudo. Ele acerta tudo. E outra coisa que eu sei do senhor... O quê? Isso eu sei porque eu já trabalhei com você. Lógico. Você é um cara feliz. É isso. Olha só, hein? Mas como assim, senhor Domênico? Eu sei, eu conheço. Da onde você tem essas informações? Vou te falar, hein? Domênico, me ajude, por favor, porque nessa época de vacas magras, né? Por favor, Mega Sena acumulou. Você tem meia dúzia de dezenas para me informar, não? Teria? Teria? Mas não é, sabe o que é? O Corinthians vai ser campeão brasileiro ou não? O que não, eu não, será, será, não, não vai, Fatio. Não vai. Não vai. Isso aí a gente não precisa ser vidente para saber. Será? Não vai. Ô, mano, não vai. Com certeza não. Fatioli, a pior mentira é aquela que as pessoas contam pra si. O Vieira sabe que o Corinthians não tem chance de perder o Campeonato Brasileiro. Já é campeão. Já é campeão. É, olha, você tá com sorte, tá porque os dois times que estão disputando o Brasileiro contigo estão na Libertadores. Por isso você tá com sorte. E eu vou aceita te falar outra coisa, hein? É, não pra você, mas é o São Paulino, já antecipando. É aquele ditado que é famoso. Ditado não, uma situação que eu acredito que seja real. Uma mentira, não é? Como é que é? Falada várias vezes, ela vira verdade. Já receberam essa hoje, não? Que está circulando na internet? Não, é uma mentira. Então, uma mentira falada várias vezes, vira verdade. Então, na minha opinião, já antecipando, o São Paulo não vai cair, não vai cair, não vai cair, não vai cair e não vai cair. Você tá torcendo, velho. Não, ele tá ironizando, vocês não entenderam. Sim, ele tá ironizando. Ele é anti. Eu quero parabenizar a diretoria do São Paulo, que se administrasse a 25 de março, né? E pra quem nos ouve no Brasil e pelo mundo, a 25 de março é um paraíso de compras aqui em São Paulo capital, uma rua muito famosa. Se o presidente do São Paulo, diretoria, assumisse a 25 de março, seria muito mais vendável, os comerciantes estariam muito mais felizes, porque o São Paulo é um balcão de negócio e faz tempo. O que fazem com o dinheiro das últimas vendas é que eu ainda não descobri, porque eu não tenho faro de investigador. Mas, Fatioli, você viu que eu acertei tudo. Você vai acertar demais, também, hein? Ou não? O quê? Você vai acertar isso tudo? São Paulo não cai, Corinthians... Você sabe por que o São Paulo, no meu entendimento, não cai? Porque os outros conseguem, que é uma façanha, né? Tem que ter, Mas eu também acho que não cai, né? Também tudo acho. Você tem que ter arte e competência ou incompetência. São Paulo só não cai porque os outros que estão brigando para não muito cair ruins, conseguem né? São muito ser ruins. Piores do que o São Paulo. É isso mesmo. Né? Ô, Fatioli. Assim. Mas com relação ao time ainda, ô, Fatioli, o São Paulo tem muito mais time do que esses times que estão brigando lá embaixo, cara. Isso aí é fato. Então acho que na hora que afunilar mesmo o campeonato, faltando umas 10 rodadas aí, nós vamos ver quem tem mais garrafa para vender. Mas o São Paulo se atrapalha sozinho, pô. Verdade, mas... A camisa do São Paulo parece que tem eu nas costas da rapaziada. Pô. Parece que estão carregando é três sacos de cimento com sol de 35 graus. É a camisa de time grande que já foi peso, já intimidou adversários. Isso é uma realidade, óbvio que é. Para o São Paulo, no caso do São Paulo, a camisa pesa para alguns que jogam lá dentro. Pesa, os jogadores tiram, desculpa o termo chulo, tiram da reta em algumas situações e está pesando pra caramba a camisa para alguns jogadores do São Paulo, na minha modestíssima opinião, né? Sei lá. Diga aí, mano. Ô, Sombra, só para falar ainda a respeito da Libertadores, já que o Fatioli é santista, temos ainda três brasileiros que estão vivos na competição. O Santos, que empatou o primeiro jogo com o Barcelona, jogando fora de casa, bom resultado. O Santos praticamente encaminhou a sua classificação aí para as semifinais. E temos aí Botafogo e Grêmio. O Grêmio também empatou o primeiro jogo jogando no Rio de Janeiro. Vai decidir em casa e possivelmente jogo o Grêmio ruim, vai passar do Botafogo. Jogo ruim, péssimo. Ruineiro, né? Não mas, foi? Ô, Fatioli, ontem aconteceu um jogo, cara, que foi, na minha visão, surpreendente. Que foi o jogo do Jorge Wilstermann com o River Plate. Todo mundo já tava dando o River como um dos finalistas pra final aí, da Libertadores, junto com algum, possivelmente, brasileiro. Ou o Grêmio, ou o Santos, que devem fazer a semifinal do outro lado. Mas o River ontem tomou uma chacoalhada, cara, do Jorge Wilstermann. Tomou 3-0. É mesmo, mano? O River já rodou. Eu também não vi, 3-0? 3-0 do Jorge Wilstermann, cara. O Pirulito jogou muito, mas jogou muito. É o fim da picada. É o fim, na minha opinião. Quem diria, né? Mas mesmo, ó, mano e rapaziada, não sei se vocês pensam isso. Mesmo esse Barcelona, eu não tinha assistido, confesso que não, inteiro ainda, nenhum jogo desse Barcelona de Guayaquil. Nem contra o Palmeiras, nenhum dos dois jogos, nem a ida, nem a volta, né? Ah, aí pensei eu com os meus botões, né? E, bom, pelo menos se eliminou o Palmeiras, que também não é grande coisa, tudo bem, Domênico? Que isso? Não é, não é. Como não é grande coisa? Mas daí eu falei, acho que esse, acho Fatioli, que esse Barcelona tem qualidades. Acho que o Barcelona não, pô, é brincadeira. Não, mas não jogou bem com o Santos, não. Ah, mas, pô, é um catado. Se os seus batem pra caramba. Ganha o jogo, o Palmeiras podia ganhar o jogo lá. Mas o Palmeiras ficou recuado. Quer que se o Santos resultado. Guayaquil sobe a marcação, aperta a saída de bola, eles se atrapalhavam. Se bem que no segundo tempo também eles foram pra cima do Santos e alguns lances ali de futebol de praia, que eu vejo lá em Santos na praia no sábado à tarde, e parecia aquele jogo lá. Todo mundo chutando a bola ao mesmo tempo, negócio desesperador. Ah, sei lá, vamos ver. Acho que faz o placar na volta, acho, de achismo, né, na Vila, mas depois seja o que Deus quiser. Se bem que eu repito, hein, Botafogo e Grêmio foi ruim de doer, hein? Nossa senhora. Foi. Mas vai passar o Grêmio, Fatioli. Ô, Fatioli, você vai nos jogos do Santos na Vila? Dificilmente. Sabe por que eu não vou? Por quê? Vou falar coisa pra vocês lá em Santos. É, todos nos ouvem, ouvem vocês diariamente, né? O santista acha que eu sou corintiano, rapaz. Mentira. Eu carrego essa praga no lombo aqui, vou te falar. Mas porque, mentira, velho. Por que você não mostra que você tem todos os dentes na boca? Pronto. É fácil. Que você não tem pena. Mas, ô, Fatioli, eu vou te falar um negócio. Não dá pra achar que você é corintiano. Pena ter de você. Mas, antes de mais nada, boa noite, boa noite pra você, boa noite, boa noite pra todo mundo. Boa noite. Porque eu acompanho boa você noite. Desde repórter de campo e, às vezes, também fazendo, ancorando, né? Aquele pós-jogo, etc e tal, intervalo de jogo, etc e tal. E eu não sabia que time você torcia, mas pra mim era nítido que você era santista. É, não, então, eu não escondo assim, acho que não. Eu sou partidário como vocês, independente do estilo do programa, né? Uhum. É que eu não vejo o menor problema de você, né, identificar ou assumir o time que torce. Sinceramente, não vejo. Há alguns aí que não assumem times, alguns colegas nossos, por exemplo, de profissão, alguns comentaristas ou apresentadores que não assumem time são muito mais maldosos numa avaliação, numa colocação, e é o que eu penso, né? Dessa nossa saudável profissão. Mas eu prefiro quando você assume um time, e aí esse problema começou. Trabalhava como na apareceu TV... isso? É, então, tem a TV Tribuna, como o Domênico falou, que é do Grupo A Tribuna, lá trabalhamos na rádio, mas tem a TV Tribuna, que é uma afiliada lá do Litoral Paulista, da Rede Globo de Televisão, e eu era repórter dessa TV Tribuna em 98, e aí teríamos um Santos e Corinthians na Vila Belmiro. Aí eu fui fazer uma entrada ao vivo lá da Vila Belmiro, né, falando do jogo e tal, e levamos aquela dupla de repentistas, o Caju e Castanha. Caju, né? E Castanha. Sim. É embolada, né, eles fazem aquela embolada, aquele jeitão deles, beleza. Aí um foi representando o Santos, outro foi representando o Corinthians, tá bom. Aí um provocando o outro, eu ao vivo, vamos fazer uma embolada aqui, vamos brincar, daí um, né, provocando o outro, aí o Caju, que tava representando o Corinthians, brincou com o Castanha, que no caso era o corintiano, né. Ah, e todo o Santista, não, e todo o Santista é a... É, tem chifre na cabeça, pra não falar corno que fica chato, né? Uhum. E todo santista, rapaz, a partir daquele dia, a TV Tribuna tem uma audiência impressionante lá pro Litoral Paulista, Jornal da Hora do Almoço, que é um negócio absurdo de audiência, né? As sedes das torcidas ficam ali perto da Vila Belmiro, né? Uhum. Algumas sedes, eles ficam ali, os torcedores, nessas casas, separando remédios para ajudar doentes, agasalhos para dar para quem tem frio, comida para quem tem fome, né? Claro. Tendo ações sociais, né? As mais diversas, isso vale para todas as torcidas, né? Então lá não é diferente. Aí eles estavam próximos da vila, que fica nas ruas mesmo ao redor. Uhum. Correram, invadiram a Vila Belmiro, tive que sair de lá de Camburão. Você tá de brincadeira? Eu e os dois. Tanto que o Caju Castanha, morei no Recife em 2015, trabalhando numa filiada do SBT lá, e o Caju Castanha são de lá. Encontrei com eles lá. Vamos lá bater um papo na praia, bater tal. Eles lembraram dessa história, demos risada o dia inteiro de lembrar. Desde então, ficou essa peste de corintiano. É curioso, e né? E não é que eles estão aqui? Paraná, Paraná, Paraná é Curitiba, João Pessoa é Paraíba e o Rio Grande é Natal. Paraná, Paraná. E uma pessoa bacana é o meu amigo mano, que eu agora vou falar. Sei que ele é corintiano, canto de noite e de dia, nasceu na periferia, é um cabra de lascar. É um cabra de lascar, mas não é brincadeira não, deu um urso de presente que eu ouvi o povo falar. Um abraço pro Caju Castanha aí, os caras são firmeza. É, eles só cometeram um equívoco aí, né? Mano, da periferia. Já era, né? RG. Do gueto eu vim, pro gueto eu vou. Ele caiu em contradição hoje, RG, quando ele falou assim, ó. Não, o Fluminense tá paquito, tá treinando aqui na barra. E você tá morando aonde, cara? Tá morando aonde mal, você tá morando? Hoje estamos recebendo. Aqui, tem que morar aqui. Ah, né? Tá recebendo visto tudo, no cara. Castelinho. Ai, deixa eu falar. Castelinho? É. Hoje estamos recebendo Luciano Fatioli, jornalista, comunicador, apresentador, santista, comilão e feliz. Eita, nós, comilão e feliz. Comilão e feliz. Gosta do Titanic. Previsões do Domênico Gato, hein? Domênico Gato descobriu. O estádio, ó, daqui a pouco você vai participar aqui no ar ao vivo com a gente. Mas chorou vendo o filme? O Domênico? Não, o Luciano Fatioli. Eu me recordo também, agora já sacanagem, já me faço de morto, não sei. Aliás, o Domênico que faz o melhor cover de Kate Winslet. Faz, é impressionante. Domênico? É impressionante. Ele era assim, quando ele fica com a peruca ruiva, é impressionante. Peruca ruiva? E ele fica gritando, e a moça faz o papel do Leonardo DiCaprio. É o Domênico que fica gritando assim, Jack, Jack. Pessoal, Jack. Só dar um recado importante pra vocês. Inclusive, olha, parece que já abriram no site da FIFA a possibilidade de inscrições pra você concorrer depois ao direito de compra do ingresso da Copa do Mundo, né? Boa. Então, olha, presta atenção. Você que tá procurando aí o seu ingresso da Copa do Mundo, você, através da Estala Barros Turismo, você também pode adquirir os pacotes sem ingresso. Então vamos supor que você vai lá no site da FIFA, faz a sua inscrição e você ganha o direito de compra do seu ingresso para a Copa do Mundo. Aí você fala, pô, e agora? Como que eu vou para a Rússia? Você não é obrigado a ir para a Rússia com a Estala Barros só se você comprar o ingresso, o hospitality com a Estala Barros. Não, senhor. Sim. Se você já tiver o ingresso da Copa do Mundo, você tem um ingresso, você pode adquirir o pacote de hospedagem, parte aérea e terrestre, junto com a Estela Barros Turismo. A Estela Barros Turismo que tem N opções para você que quer viajar para a Rússia e assistir o Brasil, tá bom? Então você pode ligar agora. Você quer ir para a Rússia? Quer ir para a Rússia com a Estela Barros Turismo? Sim. Inclusive é bom você já ir sondando agora, sabendo valores, os pacotes, né? Formas de pagamento. Então ligue agora, tem um plantão lá da Estela Barros, o 2166-2250. Repita. 2166-2250, você pode ligar agora. Ou seja, você que já vai ter o seu ingresso, porque você às vezes prefere você mesmo comprar o seu ingresso, preste atenção, você pode adquirir o restante, parte terrestre, aérea, tudo mais, com a Estela Barros Turismo, tá bom? Ah, você não tem o ingresso. Tá, Estela Barros tem também. É, tá? Só eu não consegui anotar, dá pra repetir o telefone? Fati, olha, 2166-2250. Tá, aí quem tá nos ouvindo lá no Nordeste, coloca 11 antes, né? Coloca o 11, exatamente. Tá. Só repete que eu vou marcar que eu me atrapalhei aqui no celular. Olha, 2166-2250, prefixo 11, gente. E olha... Boa, vou te falar, hein? Estela tem um site, olha, estelabarros.com.br, tá bom? Boa. Tá bom? Entra lá que você vai curtir demais. Quando a vovó Estela Barros começou com a gente, eu era magrinho, faz tempo, rapaz. Ah, é verdade. O netinho pode mandar um abraço? Pode. O amigão, alô Marcelão, meu amigo Marcelo. Pô, não acredito que você tá no estádio, sou fã demais da rapaziada, escuto todo dia. Muito bom esse programa, Domênico, Mano, Sombra, rapaziada. Manda um abraço pra todos e se puder, eu quero receber um abraço também. Alô, Marcelão, papai fresco, hein? Ô, Marcelão, que é pai agora. Aê, Marcelão, parabéns aí, meu irmão. Obrigado pelo carinho aqui, em nome da rapaziada, muito obrigado, hein? Quem tá te ouvindo também, te mandando um abraço. Edmar também, Edmar também. Zé Américo, adora você. Zé é a figuraça, Zé muito querido. Tá te ouvindo, mandou um abraço. Papai também recente, o Zé muito querido, pô. Ele Zé Américo. Conseguiu ser pai. É isso. Vocês são... O Zé Américo conseguiu ser pai? É, pai fresco. É mesmo? Pai fresco. Alô, Edmar, também tá nos... Parecendo o Magui, Leão, hein? Aliás, o Magui tá mesmo, bem de saúde, perto do que já teve, né? É mesmo, é? É, foi a Santos no outro dia numa luta de boxe lá, importante, foi lá, tipo, seu padrinho da luta, pô, amigos me falaram que aparentemente bem. Alô, Edmar, também tá nos ouvindo, e quem mais? E o pessoal da Rosa de Ouro, que eu convido vocês para estarem com a gente na escola mais querida do Brasil, a nossa querida Sociedade Rosa de Ouro, na Ponte da Freguesia do Oque, em São Paulo. Hoje a gente tem eliminatória do Samba Enredo. Ano que vem vamos mostrar a história de caminhões. Não. Participo da escola, não. Canto, né? Bora, meia dúzia. Me torna um verdadeiro intérprete. Até dança, né? Até dança. Não, mas você já pensou em puxar? Sim. Não. Não vem que não tem. Aí eu vou, Sociedade. Não tem? Pra puxar? O Domênico? Pra puxar? É. Que isso? Mesmo, não, olha o Fatiola. Que isso? Não é não? O pessoal da Casa Verde ia adorar. Ah, é? O Domênico vai ser tema. Pô, lá da Império de Casa Verde. É, o Domênico vai ser tema. Mentira. É mesmo? Ó, Fatiola, tem que desfilar lá o Jorge Freitas, carnavalesco competente na Império de Casa Verde. Então, o Domênico vai ser lá. Não acredite em tudo que esses... Domênico Gaga, voz. Boa, boa. É um bom enredo. Vai ter um carro alegórico só na cabeça do Domênico, assim, ó, grandona. Boa essa, hein? Presta atenção. Você é meu amigo. E o microfone? O Domênico vai estar no fim da escola, em cima do microfone. Em cima? Cabeção ali de zumbi. Presta atenção, Fatioli. Mas naqueles microfones antigos, aqueles maiores. Presta atenção. Todo mundo com aquela máscara, com a carinha do Domênico. Domênico Gaga, Fatioli. Fatioli, presta atenção. Nós nos conhecemos há muitos anos. Pô, eu marco 86, 86 pra agora, 96, 2 anos, 33 anos, vai. 33 não. Tá um velho, não, você sabe que quando a gente agendou o Fatio... Não, você errou na conta. É, não foi... Que 33? Não, 89 que a gente... 89, então 99, 2009, 2019, perdão. É 28 anos, 28, então assim... Não acredite, não acredite nesses crápulas que estão. Não, mas eu vou dizer que você conhece então, há 28 anos, hein, ô. Eu vou te falar. São crápulas. Eu nem acredito, crápulas. Nem como diz outro, desacredito. Mas a sugestão de você ser tema, porra, enredo de uma escola de samba, é mentira. Eu achei sensacional. Mas é mentira. Mais, no carro alegórico que você for, que sempre. Mas eu não vou, último, é mentira. No microfone, em cima de um microfone, né? Que a gente, pelo seu nome artístico, o seu sobrenome, enfim, você esteja recheado de gatos numa grande... Não, gatos não. Fatioli, vários gatos subindo. Fatioli, não é melhor. Você é um barulho de leopardo. Não é, leopardo. E uma cachoeira de café, assim, no carro. E digo mais, nesse carro, não é melhor mudar o... escrito, Domênico Gato. Não é melhor gatos. O bichão do rádio. Gatas. Não, gatos. Mas é gato. Mas tem gatas, é melhor. Fechado de gatos. Você me ajuda aí. Vou te falar, você é um sacana. Você é o Domênico fazendo gatinho. Então, você é um sacana de marca maior, que eu tô aqui dando uma ideia pra te homenagear. Tô aqui de maneira eu vim me homenagear. De maneira muito humilde, sugerindo que seja Domênico Gato, a voz, o bichano do rádio, e você vai ver isso lá já. E um dos refrões vai ser: porra, velhinho! Porra, velhinho! Sabe que é o rádio? O Domênico aqui chegou! Aê. É Zona Norte! É o povo, meu senhor! Inclusive, convido você a mandar a sua gravação com o seu samba enredo, Domênico, o bichano do rádio. Você pode mandar sua mensagem? Você manda aí, olha, no 94-353-0150. Manda sua cornetada aí, a sua mensagem, tá bom? Domênico, o samba enredo, Domênico, o bichano do rádio. Vai ser sensacional, vai ser sensacional. Ó, tá começando na boca do estádio, na Avenida dos Autonomistas, junto à Avenida Corifeu de Azevedo Marques, tá bom? O repórter Tetinha tá lá, em frente à banca de frutas. Em frente à banca de frutas, bem na divisa de São Paulo e Osasco. Sim. Avenida dos Autonomistas, junto à Avenida Corifeu de Azevedo Marques, em frente à banca de frutas, o Bernardo Veloso, o nosso repórter Tetinha, tá lá. Os 10 primeiros que forem lá vão entrar no ar e vão ganhar bonés Estádio 97 Vista Aérea, tá bom? Passe por lá, na boca do estádio, Avenida Corifeu de Azevedo Marques, esquina com a Avenida dos Autonomistas. Não é não, Benjamin? Cara, parece que é brincadeira, mas não é, o assunto é sério. Às vezes você vai na casa da tua namorada, você vai jantar na casa de um amigo, na tua empresa, você precisa ir no banheiro, fazer aquele número 2. Você fala, meu, não dá mais pra esperar, não dá, não vou conseguir chegar em casa, eu preciso fazer agora. E aí, meu, pô, você vai abrir a porta, aquele constrangimento, aquele cheiro, pô, aquela nhaca, não dá, né? Só que acabou o constrangimento, porque acabaram os problemas. Chegou Fricô. É isso mesmo. Fricô, esse negócio é mágico. O Fricô é um bloqueador de odores. Você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer lá o teu, né, teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia todo o mau cheiro. Aqui na rádio todo mundo diz, acabou o constrangimento. Acabou. Você leva lá na tua mochila, a mulher pode levar na bolsa, é um frasco pequenininho assim, é muito legal, tem um cheiro super bacana. Então vai na minha, pode comprar o seu Fricô. Fricô vai fazer o teu número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. E você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site Fricô freeco.com.br. freeco.com.br. E olha, agora tem um detalhe legal, agora tem uma coisa bacana. Vai lá e digita o código Estádio 97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do teu Freeco pelo site, tá bom? Freeco! Pessoal, vamos trazer os ouvintes no ar ao vivo no 3284-7097, no oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Também no oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E lembrando, quem entrar no ar e disser todo dia de clássico no McDonald's, ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's, tá bom? Todo dia de clássico no McDonald's. E você ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Vamos lá pros ouvintes no ar. Toca, Asdrúbal! Parmeira perdeu tudo. Que é isso, velho? Dracena pelo amor. Nossa. Zé Roberto é vovô. Egito é Canelo. Perfeito, velho. Como é que eu posso dizer gol se o Borja é uma mentira? Você viu quanto ele custou? A lei louca pagou. Vai! Se eu ligo a TV. E pra entender, Parmeira até que tem. Mas Parmeira não tem mundial. Não se zangue agora, porque essa canção tá no fim. Pelo menos tu não é o Mota que não vive sem capim. Ai, vai, zoa aí, ô trouxa. Mas eu não zoei. Não zoa, moleque. Eu já sabia, não zoei, fiquei quieto. Sabia o cara. Agora, o seu amiguinho, agora, seu RG. Agora, é. Ó, tocando o saxofone. Obrigado novamente ao McDonald's, que trouxe pra nós esse rapaz não consegue. Esse rapaz trouxe o Mac Alfafa pro Mota. Ó. Muito obrigado. Ó, esse cara aí, esse cara que cantou aí, ele não consegue cantar, ele não sai. Você vai morrer. Ele tá com o dedo no chão. E aí eu vou dedinho lá, alguém choppinha dele. Aí ele solta essa porra dessa voz aí, segue o jogo, sem falatório. É que a gente sabe que é zoeiro, mano. Silêncio, alô, silêncio. Fábio Júnior, depois de quantas gripes? Alô? Porra? 15 pneumonia, quem fala? É Sérgio Israel dos Reis, homem. Ô, Sérgio, tudo bom? Tranquilo? Tudo bem. Sérgio, quantos anos, hein, Sérgio? 4.9. RG? 4.9 hoje, sexta. Qual o nome dele, velho? Sérgio Ismael dos Reis. Israel, também. Israel. Com esse nome, cara, fica muito difícil. Ismael. É Ismael ou Israel? Israel, Domênico, com R. Com R. Com R. Israel. R. Então, com esse nome, fica muito difícil fazer trocadilhos. Se eu tentar, vai parecer bêbado andando em cima do trilho, velho. Ah, sensacional. Rimou. Entendeu? Rimou. Cadê o trocador aí? É nóis. Ô, acorda, cacete. Cadê o trocador? Tá louco? O trocador tá aqui. Ele rimou. Acorda, rimou melhor que o outro trouxa aí. Filho, nota 0,1. Isso é pior do que pinga de fazer quentão. O que esse retardado tá falando? É o Ale, deixa eu ver. É o Ale, velho. Tiraram. Ale Oliveira. Que coisa, hein? Ale Oliveira. E qual que é o bairro que você mora, meu velho? Tatuapé. Tatuapé, RG. Mas por quê? Tem tatu aqui, cara? Sensacional, né? Olha aí, Fatiano. É sensacional. Olha o Fatiano rindo. Para! É bom pra caramba! Fatiano, é bom pra cacete! Vida, tatu de carro? O quê? Você já viu na sua vida? Tatu de carro? Não. Só tatuapé, né? Posso fazer uma pergunta pro Israel? Pode. Ô, Israel, é o Luciano Fatioli. Boa noite pra você, meu irmão. O que você acha do... Prazer falar contigo, viu? Muito obrigado. O que você acha da ideia que lançaram aqui, eles lançaram, foi na carona, né? Óbvio, não é? É eles, todos, né? Eles aqui lançaram, de Domênico ser homenageado, ano que vem não dá tempo, mas em 2019, por uma escola de samba, Domênico Gato, ele vai em cima de um microfone bem gigante, bem confortável, sim, e com gatos, com felinos, com bichanos ao redor dele. O que você pensa disso, Israel? Eu acho que a ideia é perfeita, viu? Olha, e eu são vendidinhos também. A ideia da Casa Verde Israel, só pra você ter uma ideia. Assim, sem dificuldade alguma. Ô Vieira, e o samba enredo tem que começar assim, gente. Ah. Fala da bafala e dodô. Olha quem puxou. Fala da bafala e dodô. Rachou o grupo aqui. Já pensou que legal? E eu vou falar um negócio pro seu, Fatioli. Não param de chegar várias Olha, o pessoal tá todo mundo dando sugestões. De fantasia. Olha que fantasia, coisa louca, ó. Fantasia. O pessoal tá sugerindo, ó, um gato de pelúcia gigante. Só com a cara do Domênico, entendeu? É o corpo de gato e a cara do Domênico. Ou também... Ou, e com o rabo levantado. O rabo levantado. Ou sugeriram que fizessem pintura corporal no Domênico. Igual no carnaval, os caras fazem. Não, mas vai fazer. Vai fazer. Sabe quem vai fazer a pintura corporal? Tem umas moças aqui, Batiola, que são convidadas. Domênico, com todo respeito. Com todo respeito que você merece de todos os colegas comigo, especial. Ao Israel do Tatuapé, que é um bairro importante de São Paulo. Sim. Dou mais uma humilde sugestão. Ou que você venha em cima desse microfone, não é? Sim. Ou então, venha se banhando num grande pote de leite, que é a bebida... Mas que banhando? Mas que banhando? Eu virei agora a garota, o garoto molhado agora de leite. Só faltava... Você quer acabar com a minha... água branca, descendo assim, o Domênico fazendo aquele biquinho, jogando leite pra cima. Presta atenção. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Leite é vida, leite é Domênico, leite é alegria. Mas leite é outros caras. É o Paulinho Leite, o velho Milk. Aí é ele. Ele gosta de café. Comigo é outra coisa. Ele gosta de café. É louco. Agora, acabou o gracejo aí comigo? Não, não. Mas quem deveria ser o homenageado? Você entende como homenagens gracejo? Que decepção. Olha, eu tô vendo a homenagem que vocês estão fazendo. Quem deveria ser era você, Fatioli, porque, porra... Eu sou Rei Momo, sou mais nada. Você é um cara que faz parte do rádio, da televisão, comunicador, sabe, de alto garbor. Alguém tinha que te homenagear, com certeza. Aí sim. Eu não, sou um pequeno apresentador da Ilha Jornal, etc. Primeiro relis mortal aqui. Para, Domênico. Para, brincadeira. Você tem uma ideia, o título do Tricolor acabou de mandar o seguinte, ô Marcão. Você imagina o Domênico na ala das baianas vestido com uma fantasia de coador de café, assim, é genial, velho. As sugestões não param, Domingo. Falando nisso, Vieira. Falando nisso, fala, você prefere. Porque café é o elixir da vida, café, né? Eu faço a pergunta a vocês. Vocês preferem o café expresso ou no coador é melhor? Ah, não! Qual você acha? Ué, como assim? Não, Domênico. Ué, mas é uma pergunta. O expresso, eu, por exemplo, eu adoro café expresso. Eu gosto de café expresso, eu prefiro. É mais forte, mais elaborado. Mas tem gente, por exemplo, você gosta? Não, não gosto. No coador não é melhor? Já nem vou dar as outras duas sugestões que eu daria. Pode dar. Uma seria aquela empresária do ramo de decoração de móveis, a Silvia Araújo, né? Silvia Design. Propaganda, Silvia Design, que é a mulher gato. Sabe o que ela ia falar? Ela iria unhando o Domênico por todo o país. Você sabe o que ela ia falar? A mulher gostaria. 48 minutos de desfile. Só pra gosto, ela ia gritar. Ela iria unhando você, vestido de mulher gato. Iria unhando. Os gatos, os bichanos, ser casado, felinos. Tá casado, não? É, tá casado? Depois a gente falar disso. Aí, tá ou não? Porque eu sou, hein? Morar junto é casado? É a mesma coisa? Tá então os felinos, bichanos, os gatos iriam lambendo você ao longo do... Se achando em gato. E a última sugestão... Não pode ser gato. É uma última melhor sugestão. Me ajuda. É uma última. Já que vocês querem complicar minha vida, põe gata na mulherada, assim. Fica bonito. Não, mas o nome é gato. Ô, velho, qual que é o time? Chega de palhaçada. Aquele negocinho de terra que o gato faz. O cara é areia pra mijar. Areia. Eu tava sendo um pouco educado, que eu não. É a primeira vez que eu vejo. Areia pra mijar, pô. Pra mijar. Eu faço xixi em cima de todo mundo. Que nojo! Israel, que time você torce, Israel? É gambá. Falou, Corinthians, é galinha. Corinthians, bambi. Com respeito. Ô, Israel. Respeito, líder. Dá ibope pra esses bambi, não, Israel. Vou falar do Coringão. Israel, domingão tem Corinthians e Vasco pelo Campeonato Brasileiro, irmão. E aí, o Corinthians consegue se reabilitar diante do Vasco? Eu acredito que sim, viu, mano? Eu acho que uns 2, 3 anos a gente faz. O time do Vasco é muito ruim. Candidato a sair, né? Olha o salto. Não tá pra peixe, não, hein, cara? Inclusive o Carilli. O Carilli renovou o contrato com o Corinthians aí na tarde dessa sexta-feira aí, por mais duas temporadas. Renovou a tarde dessa sexta-feira agora, RG. É um contrato que saiu do forno e já falamos agora aqui no ar. Por mais duas temporadas com a possível renovação por um ano a mais. Ou seja, o contrato do Carilli pode ser de até 3 anos com o Corinthians. Boa. Ficou feliz, cara, Uma. Com a renovação do Carilli? Eu fico contente, sim. Acho que é uma sequência de trabalho, né? É uma filosofia que tem que seguir. Você não acha que ele vai relaxar agora? Eu acho até que o time perdeu esses jogos aí. Não. eu não achei que jogou tão mal, não. Eu achei que o time cansou no segundo tempo. O que aconteceu fisicamente ali, eu acho que... Sei lá, jogador já não pode dar folga. Você deu folga, irmão. Não tem quem não descabela, né? Não é só turma que tem dinheiro, mulher, você... dinheiro, bebida. Fazer uma pergunta pra você, também estender a pergunta ao Fatioli. É... No momento, o Corinthians faz um grande trabalho com Carille, é um trabalho indiscutível. Mas vai saber o destino do futebol. Né? A gente nunca. Ninguém aqui aposta o carro que vai ser campeão. Nem a pau. Quando fala é quase campeão, mas ninguém aposta o carro. Vamos supor que. Oh, renovou agora aí, renovou e tal. Você aposta? Não vai apostar. Você aposta? Você vai apostar no Corinthians? Meu carro contra o teu, vamos. Você disse que você não aposta? Não dá porque acabei de vender o carro agora. Tô a pé, nossa, já coloco o novo. Já tô a pé. Mas já coloco o novo na jogada, então. Mas aí tá. Eu aposto. Renovou meu agora. Agora vamos supor que chegasse. Perca o título. Que perdesse o título. Vocês acham que a torcida e a diretoria iriam querer a renovação se perder o título? Olha, eu particularmente eu manteria o treinador. Sabe por quê? Eu acho que esse time que está aí entregou muito mais do que a expectativa. A verdade toda é essa. Todo corintiano é ciente disso. Óbvio que agora está lá em cima, tem que manter e fazer de tudo para ganhar o título. Mas quem esperava do Corinthians chegar onde chegou? Nem eu, talvez nem o Mano, pelo que eu ouvi, não é ninguém. A verdade é essa. Hoje nós estamos com a mesma pontuação que estávamos em 2015 e muito acima de 2011. E renovação de por tempo, duas, três, quatro, não importa quantas temporadas, não garante nada. Isso é relativo, né? Se você começar a tomar pau, já era. E você, Fatioli? Aliás, só na tua carona, como diz um amigo, multa existe em contrato para ser paga, né? Então, pagou o abraço. Na minha boca, exatamente isso. Existe multa para ser aplicada. Existe multa, perdão, o final não... Existe multa para ser aplicada. Exato. Até porque, entre aspas, isso é mais barato, é mais prático mandar o treinador embora do que separar uma meia dúzia do elenco lá, uma meia dúzia de podres, né, em alguns elencos e dispensá-los. Não, acredito que mantém. O Carille, Corinthians não joga um futebol bonito, na minha modesta opinião, mas joga um futebol eficiente. Agora, como é que é a moda? Futebol de resultado, sei lá se esse é o termo. Outra coisa que falaram bastante, o Corinthians era um time cirúrgico. Só que o bisturi nesses jogos aí falhou. Exato. O Santos teve uma chance no início do primeiro, do segundo tempo. Se faz, acabava o jogo ali. Santos e Corinthians, Vila Belmiro, né? Muito bem. Poxa, vai jogar o Marcel na lateral? Não vai jogar o Guilherme Arana? Como é que vai ser? Marcel não comprometeu em nada. E muito pelo contrário. O Bruno Henrique fez as jogadas, deitou e rolou em cima do Fagner. Lateral corintiano e lateral da seleção, independente de não ter sido convocado agora. Então, nas costas do Fagner, principalmente, é que as jogadas aconteceram, que o Santos ali construiu a vitória, por exemplo, no jogo da Vila Belmiro. Um outro detalhe, que aí são vocês que têm que avaliar, Mano, vocês que acompanham mais o dia a dia, muito mais do que eu. O Jô, não sei se é a orientação do Carille, tá saindo muito da área, o negócio dele é jogar enfiadão, que nem o Lucas Prato no São Paulo, que também é um outro erro lá no São Paulo. Sai para buscar jogo, aí quando ele sai para buscar, ele vai lançar para quem? Porque ele é um só. Uma perna não vai ficar na área e a outra perna vai vir buscar o jogo. Então quando ele sai da área, perde-se a referência no ataque. Vale, na minha opinião, tanto para o jogo quanto para o Lucas Prato. Então, o Jô, que é um jogador que tem sido a referência, o artilheiro corintiano, mudando esse posicionamento, isso tem interferido, na minha modesta opinião, no rendimento, principalmente na questão... Eu acho também assim, a parada... O Corinthians relaxou e os demais tiveram o tempo para treinar melhor, enfim, se preparar melhor, então... Não dá para jogar... Não, mas o Israel, o Corinthians ele tem perdido alguns gols que ele não pode perder. Ele até tem mantido um padrão de jogo que ele tem criado jogadas ofensivas. Mas o Corinthians está faltando talvez um pouco mais de calma ou até mesmo capricho na hora de guardar a bola dentro da rede. Certeza. Aquele último toque lá para empurrar a bola para o gol. O Corinthians porque as jogadas elas estão aparecendo. O Corinthians é a mulher bonita no baile ou na balada ou no barzinho que todo mundo quer pegar, para falar o português claro. Cada vez mais, não é? É verdade. É honra, né, Israel, mano e rapaziada, Ô Fatioli, é isso que você citou a respeito do Jô, eu concordo plenamente, mas esse deslocamento do Jô saindo bastante da área passa também pelo fato do Jadson e do Rodriguinho não estarem rendendo o que eles podem. Então a bola não tem tirado no Jô. Se o Jô ficar parado e estático lá na frente, ele praticamente não vai participar do jogo e não vai pegar na bola. O Jadson e o Rodriguinho, eles precisam tentar voltar a jogar o que eles estavam jogando no primeiro turno. A bola não chega, partir pra jogada individual. Sim, porque o Corinthians ele não tá conseguindo articular jogadas e trocar passes da forma como trocou no primeiro turno. Em determinados jogos, o Corinthians ele trocava 25, 40 passes sem o adversário conseguir pegar a bola. Agora o Corinthians ele mal consegue trocar 10 e já perde. Então a bola parece que tá queimando um pouco no pé dos jogadores. O Corinthians ele precisa acreditar um pouco mais que ele pode ir além do que ele tá indo até agora nesses últimos jogos que nós vimos. O C não existe no futebol, né, mano? Mas, por exemplo, na vida, se o seu Romero, o filho do Alen, faz aquele gol no início do segundo tempo que o Vanderlei pegou, o jogo errado, né? É, mas ali chutou. O Vanderlei, a gente vinha até falando disso, Zé, eu não sei se você está acompanhando o programa desde o começo, questão de goleiros que vão para a seleção ou não, Vanderlei convocado ou não. Esse lance específico do Romero, pô, pelo amor de Deus, Vanderlei... Então, foi uma super defesa, então, enfim... Não, o Romero chutou em cima do Vanderlei, foi incompetente o Romero nesse lance, na minha opinião, né, enfim. O Fatioli e Israel, uma outra questão. O lado psicológico, ele tanto ajuda muito quanto atrapalha. Quando você tá, de repente, numa crescente, você ganha uma confiança e o seu psicológico fortalece, e aquele que é mais ou menos começa a jogar um pouco melhor... E potencializa o futebol. Sim. Quando é o lado contrário, que você está descendo e perdendo jogos, e como é o São Paulo, por exemplo, muitos jogadores que às vezes nem tem um futebol tão ruim, mas aí o futebol decai, porque na hora a perna treme. Eles voltam à realidade. É. Eles se superam, eles se destacam. Quando a fase, como você falou, é, não é mesmice que eu vou falar, mas quando a fase é boa, eles... Pô, mas caramba, eu tô jogando no Corinthians, olha a torcida gritando meu nome, olha aqui na arena 40 mil, vai fulano, vai ciclano. Mas, como você disse, o São Paulo contra a Ponte Preta, vai? Sim. 2-0 São Paulo, beleza, favas contadas, né? Eu acredito que, de repente, quem não estava no estádio, estava na rua, no rádio, vai? Ah, vou desligar o rádio, depois eu vejo quanto acabou. Quando a Ponte faz 1-0, ou quando é contra o São Paulo, que o adversário faz um gol... É a Nossa Senhora, parece que veio o louco do coreano e vai soltar um míssil dentro do Morumbi. É verdade. Eles se desesperam, perdem a confiança. Como você disse, a bola queima, o pé treme, deve urinar no calção. É um negócio desesperador, pô. Mas o São Paulo, mas o Corinthians não tá nessa fase. Não tá. Mas você acha que se, por exemplo, passar algumas rodadas agora nessa seca de gols, continuar assim... E o Grêmio, por um acaso, ou outro... Mas não vai, sabe por quê? Encostar? Você acha que isso pode acontecer psicologicamente com o Corinthians? Não encosta, sabe por quê? Porque o Grêmio não tem camisa? É brincadeira, né? O Grêmio é o maior do Sul. O Grêmio não tem camisa, Fatioli. Grêmio hoje, Sombra. O Grêmio é o maior do Sul. 114 anos, parabéns, imortal tricolor. Ô, Fatioli, o Grêmio é o maior do Sul. Pô, Porto Alegre é do tamanho de Guarulhos. Não, o Sul, tá? Eu tô falando Sul. Nossa, mas que deitada. O Sul do país. Nossa senhora, velho. Que deitada que você deu. Porto Alegre é do tamanho de Guarulhos. Eu sempre ouvia e ouço vocês, mas agora ao vivo, meu Deus, hein? Que deitada, né? Pesado, deitada, viu? Eu acho que... A Suíça também é do tamanho de Guarulhos, viu, Fatioli? É, essa é a diferença aí, ó. A Suíça também é do tamanho de Guarulhos. Quem é Suíça tamanho de Guarulhos? Vai ter 1 milhão de Guarulhos dentro da Suíça. É menor que a Suíça, pô. Viu, Vieira, só que fala o Grêmio, eu acho que o Grêmio, em jogos anteriores, ele poupou, o Renato Gaúcho poupou o time no momento errado. O Grêmio perdeu um jogo pro Avaí em casa. Mas eu posso te falar uma coisa, Sérgio, olha o que acontece, cara. A gente tá vendo isso agora. O time do Grêmio já tá começando a estourar. Os jogadores estão... O Grêmio tá com 3 ou 4 jogadores aí com problema de... Já arrumou desculpinha. Não, é verdade. Se não tivesse poupado antes... Se bobear, o Grêmio não tava nem onde tá, entendeu? Prestes a uma semifinal de Libertadores aí. Se o Grêmio... Não sei se vocês pensam assim. Se o Grêmio passar pelo Botafogo... Na Libertadores? Exatamente. Acabou. O Alê ontem falou isso pra nós. Isso que eu ia falar. Ia não. Que ia não vai mais. É isso que eu vou falar. Aí também Fatioli, entendo que falou isso ontem. Santos e Grêmio, acabou o Campeonato Brasileiro. Por isso que o campeonato Brasil, já acabou, gente. Por isso que o Brasil é Botafogo agora. Brasil é Botafogo. É legal isso. Por mais que o Grêmio até tropece no Botafogo, coisa que eu acho difícil de acontecer, mas aí vem aquela parte psicológica também. O São Paulo de água fria, porque o objetivo do Grêmio é avançar para Libertadores. Se o Grêmio, numa dessa, tropeça na semifinal para o Santos, aí são dois times equilibrados. São dois times aí mais ou menos com a mesma nota. Botafogo e qual hoje, é a Grêmio, nota? Santos e Grêmio hoje nota 8. São dois times equivalentes. Também. Nota 8. Não é um Corinthians, né? Os dois é um Corinthians. Tá bom. Tá jogando muito, Corinthians. Vai hoje no Carioca da Gema, que é melhor pra você lá no Arcos da Lapa, viu? Viu, Fatioli e demais, eu só acho que é o seguinte: o Grêmio não vai abrir mão do brasileiro, que já faz um tempo que não ganha também, viu? Verdade, Sérgio, verdade. Então, eu acho que. Qual foi o último título do Grêmio brasileiro? 95? 96. 9-6 contra a Portuguesa. A coitada da Portuguesa. Oh, o Grêmio contra a Chapecoense, ele vai sem Jeromel, que tá machucado. O Luan ainda tá voltando ainda de lesão, também não joga esse jogo. Barrios também não vai jogar. Não joga, o Barrios não joga. Sabe o que eu não entendo? O Grêmio vai com uma equipe bem doutor, mista ou até reserva. Pro doutor Mano, o psicólogo, esse psicológico só funciona para o Corinthians positivamente, velho. Sim. E negativo para todos os adversários. É verdade. É verdade. Sim, é um negócio louco, cara. Nunca deu um psicólogo. Tanto é, RG, tanto é que se o Santos tivesse preservado o time e mandado o time para Guayaquil já na sexta-feira, o Ricardo Oliveira não tinha reclamado de cansaço e o Lucas Lima também não. Mas eles fizeram o dele, mano. Para. Olha, não se cuida não que essa porra desse brasileiro nós vamos derrubar para 6 pontos, hein, velho? Ah, não vai nada. Tá bom. E Sérgio, um abraço pra você, bom fim de semana. Eu queria só aproveitar e terminar. Aproveitar que a audiência de vocês é maciça. Obrigado. É o seguinte, eu tenho amigos na Casa Verde, lá na região do Domei. Não sei se vocês acompanharam aí que teve um acordo do governo federal com a prefeitura. Aquela área dos Campos de Várzea, lá do Campo de Marte, ali foi. Pertence à prefeitura, alguma coisa assim. Sim. Eles estão brigando aqui para manter aquela área dos Campos de Várzea lá, tá? Isso. Então, quem é da região, se puder dar uma força para a rapaziada lá do SAD, eu até joguei na SAD um bom tempo. O pessoal do Cruz lá, Pitangueira, Manuel, Paulista lá. Uma força para a rapaziada lá. Mas peraí, estão querendo acabar. É o seguinte: a prefeitura quer pegar aquela área. Que se chama Parque Aeronáutico, que fica lá na Campo de Marte, na Santos Dumont, Zona Norte, ali. Lá de casa, né? Querem transformar aquela área num parque, num grande parque. Mas, pelo menos a prefeitura apresenta isso no papel, os campos que tem ali serão preservados. Não sei se na mesma quantidade hoje que lá tem, mas serão preservados. O croqui, né, que fala o desenho, enfim, tem uma área preservada ou destinada a que sejam mantidos esses campos, que, como disse o Israel, são muito antigos. Domingo, 7 da manhã, você vai lá, eu moro próximo, já é rojão, já é festa, já tem churrasco, já tem família inteira. Muito legal, cara. E é tradicionalíssimo. Um amigo meu, o Edson Senna, ele tem participado de reuniões na Câmara, acho que teve na Assembleia, tudo isso, e os demais lá. Para tentar manter aquilo lá, né? Isso. A prefeitura, Israel, garante que mesmo com essa remodelação do parque, né? Que também deverá ser entregue, segundo o prefeito Dória, que gosta um jeito dele de trabalhar, doar para a iniciativa privada, mas que os campos serão preservados. São todos muito atentos, no outro dia até assistiram uma emissora de TV, uma reportagem disso. Me parece que os campos serão mantidos. Para o futebol amador ou varziano, cada um fala um termo, né? É fundamental. O domingo de manhã, bater uma bola, tomar uma depois, fazer um churrasco, levar a família, isso, a molecada tá presente, cara, faz parte da cultura da cidade de São Paulo. Falou tudo, faz parte da cultura. E ali é tradicionalíssimo, ali é palha camarão. O Bate até lembrou aqui, ó, ali também funciona a escolinha do Basílio ali, né? Ali? Isso. Basílio, Serginho, estão sempre lá no Cruz também. Cruz da Esperança, na Zona Norte, tem um baile Nostalgia que é sensacional, hein? Exatamente. Hoje, sandália de prata, o Fatio? Sandália de prata, Sérgio. Que falta que só viúva ao galo também. Tomara, então, que o Dória MTC, não mexa lá nos campos, preserve os campos, porque é muito legal, a galera tem que jogar bola mesmo. Você faz parte, como disse o Fatioli, faz parte da cultura da cidade de São Paulo. Isso aí não pode ser mudado em hipótese nenhuma, cara. Isso é verdade. Não, Mano? Olha aqui, sabe por quê? Ô, Sombra, na boa, agora, hein? Tá faltando campo de várzea na cidade. Porque o menino jogador formado em escolinha, velho. Jogador formado em escolinha é jogador Nutella, mano. É o Rodrigo Caio. Tem que ter mais várzea na cidade de São Paulo. Nada contra o desenvolvimento, mas menos edifícios, um pouco mais de campos. Claro, o Rodrigo Caio, né, mano? Né? E lá, Sombra, não sei se você conhece lá, se não me engano, são 6 ou 7 campos. 7. Aí, 7, olha. Então tá bom. Sérgio, tá bom. Abraço pra você, bom fim de semana. Um abraço a todos aí, obrigado aí pela oportunidade. Aí o programa é sem palavras, né? Continue assim, cada. Você passa um tempo sem ouvir, por algum motivo, quando você volta, tem alguma novidade. Essa é a ideia. Esportivo é sempre prevalece. E teremos muitas mais. A gente tinha mandado um monte aí para o lugar no ar, mas o governo consegue manter o contato. Muito legal. Muito obrigado. Eu sou um cara controlado. Sempre fui. E a sua participação, Israel, foi fundamental. Que esse tempo do assunto, dos campos e tal, serviu pro Domênico voltar à cor normal, se acalmar, estabilizou. Estabilizou. Está vendo de hoje. O Domênico aí é bullying, é um bullying. Nada mais que isso. Mas é bullying do bem. Ó, aqui, ó, na minha época. Posso falar a verdade? Isso é uma palhaçada, juro, Bruno. É um negócio de bullying. Não tinha isso aí, não, na nossa época. Ah, tinha. Moleque? Não existia esse negócio de bullying. Era você que fazia com os outros? Eu fazia. Só um minuto. Mas ninguém reclamava, não tinha essa palhaçada inimigo reclamar. Quem tava mais próximo. Sofreu muito. Então o Domênico poderia rever conceitos no seguinte: ao invés de entender que nós estamos, e principalmente seus fazendo um bullying comigo, não é bullying, não. Homenageando você. Ah, homenagem? Tem certeza que é homenagem? Uma reivindicação. Eu vou fazer uma homenagem com o senhor, vou pensar num negócio bacana aqui. Não vê que não tem. O apelido Domênico Gato veio da origem de um bullying, mas muito... até então é uma homenagem. Muito pelo contrário. Domênico Gato, não podiam passar a mão nas costas dele que ele levantava o rabo. Exatamente. Mas é verdade, só que o rabo é na frente. É isso aí, pegou pesado. Ô, mano, última coisa, vamos pra encerrar de vez, viu, mano? O rabo na frente. É, levanta mesmo. Passa a mão que você vê. Mano, pra encerrar de vez. Israel. Uma questão até de humanidade, cara. Tem que dar uma força pro seu irmão, hein? Então ele fala cada pataquada. Nossa, você tem que dar uma força pra ele. Pataquada. Tem que ser um cristiano mais inteligente, mais antigão. É que você não convive, Sérgio, com meu irmão, cara, no dia a dia. Parente, é louco. Você não convive com o irmão. Como é conviver com o seu irmão no dia a dia? Que nem quando ele tá de regata, ele fala que ele não tem um ombro, ele tem uma bundinha de bebê, não é? É. Mas que isso? Bundinha de anão. Olha lá, a bundinha de anão ali, ó. Olha lá. Mas a bundinha de anão tá na cabeça, porque só fala ele. Brincadeira, viu, Marcão? A bundinha de família. Ô, Marcão, a bundinha de anão... Ó, mas não parece uma nádega, Laveira, se liga. Olha ali a bundinha de anão. Que coisa de outra banda. Ó, é a bundinha de anão, só que a bochechinha oleosa não muda, né? Você viu, ó? Sérgio, um abraço pra você. Boa noite, valeu, até mais. Esse é o Estádio 97, oferecimento de Nissan. Olha só, amigão, você sempre sonhou em ter um Nissan na sua garagem? Então olha aí, marque na sua agenda, nesse mês o Nissan Days está de volta, com o melhor momento para você fazer uma escolha inteligente e trocar de carro. É inteligente? Presta atenção, hein? É inteligente ter o melhor da tecnologia japonesa fabricado no Brasil. É inteligente aproveitar ofertas imperdíveis que cabem no seu bolso. É inteligente oferecer toda a linha Nissan com taxa zero ou planos em até 72 vezes e ainda tem super valorização do seu usado. Aproveite também para conhecer o Nissan Kicks 2018, o SUV mais desejado das ruas, agora fabricado no Brasil, com câmera 360 graus inteligente, painel multifuncional, novas cores e muito mais. Ah, e ainda com taxa zero em 24 vezes. É isso aí, Nissan Days. Você não vai só trocar de carro, você vai trocar de marca. Passe numa concessionária e faça um test drive. Quem testa, compra a Nissan. E não esqueça, hein? Pedestre, use a sua faixa. É Nissan! É Nissan. E por falar em carro, né, RG? Eu queria o seu recado, né, sim, RG? Por favor. Sim, Shadow. Vamos lá. Chegando aí as estações mais gostosas, né? Primavera, verão. E você ainda não tem o seu carrão? Ah, meu rei! Se liga aí, ó. Pra você que quer comprar o seu carro novo com segurança e todo aquele conforto de um shopping sem pagar mais por isso, não pense duas vezes. Venha para o Prime Auto Shopping. É, eu disse Prime Auto Shopping. Toda a estrutura necessária para você sair com o seu carro e sem se preocupar com mais nada, velhinho. Ó, tem lá corretoras de seguros, financeiras, perícia automotiva, despachante, tem lanchonete, velho, pra você relaxar, tomar um refri, tomar uma serva, tomar um cafezinho. Tudo isso num só lugar. Presta atenção, Prime Auto Shopping. Lá na Zona Norte, na Avenida Joaquim Ramalho, 929, na Vila Guilherme, velho. É, você pode também acessar primeautoshopping.com.br. Taxa? Taxas são as mais baratas. A partir de 0,99 você vai achar essas taxas, velho. Ó, tem o quê? Carro? Se tem? Mais de 500 veículos lá em estoque, velho. Vai por mim. Ah, tem problema de deixar carro para ir pro shopping? Não. Lá tem estacionamento grátis, tá vendo? Nada, nada é empecilho, cara. Ó, pra você que tá cansado de ver o seu carro usado, você leva aqui, leva ali, os caras não valorizam, lá você tem a melhor avaliação na troca do seu carro. Tô falando sério, velho. Fala que ouviu no Estádio 97, quando você for comprar o seu carro e você vai ganhar, sabe o quê? Sabe o quê? Um tanque cheio, cara. Você ganha um tanque cheio na compra do seu carro. É isso aí. Olha, amigo, decora aí. Firma, pensa, memoriza. Prime Auto Shopping. Legal? É isso aí. Não deixe de ir. Eu tô lá todo final de semana. Você pode ir. Boa, passa por lá. Sábado, domingo. Tamo lá, gente. Bora. É isso aí. Falar em carro, você pode passar agora com o seu carro lá na Avenida dos Autonomistas, esquina com a Avenida Corifeu de Azevedo Marques. Lá na frente da banca de frutas está uma fruta. O repórter Bernardo Veloso, o Kiwi do Estádio 97, está lá esperando você. E os 10 primeiros que chegarem lá vão entrar no ar, vão ganhar bonés do Estádio 97 e vão falar com a gente aqui ao vivo, tá bom? Avenida Corifeu de Azevedo Marques, esquina com a Avenida dos Autonomistas, na frente da banca de frutas, o repórter Bernardo Kiwi Veloso. Tá lá perto do Instituto Butantan, né? É verdade. É, cobras, é verdade. Né? Ah, exato. Ah, ali ele entende. Perfeito, ali ele entende. Deixa eu perguntar uma coisa pro Fatioli. Fatioli, com a sua experiência... Manda pro ar. Grande experiência no mundo do futebol, né? É, como jornalista. É, ficou acertado aí que o Muricy vai dar uma consultoria. Vai tomar um café e trocar uma ideia. E tá bom demais, né? Qual que você acha que é o limite desse café e dessa ideia que o Muricy pode dar? A maior distância possível. Conheço bem o Muricy, conheço fora de microfone, enfim, tem um relacionamento muito bom com ele. Ele não vai se envolver como ele gostaria, até por uma questão de saúde, por uma questão de ética, ele é muito ético. Eu só para você ter uma ideia, até me dando essa oportunidade de falar, eu prefiro, muita gente não gosta do Muricy, né? Pô, que é bronco, que é grosso, mas é verdadeiro, rapaz, ele é... autêntico. Se ele não gosta de uma determinada pergunta na coletiva, ele já manda a bucha em quem perguntou. Se ele está mal-humorado, ele é grosso, mas ele é verdadeiro. Eu prefiro vários Muricis do que o tal de Luxemburgo, que é um dos maiores falsos do futebol mundial, na minha modesta opinião, e que na questão caráter é de estilo extremamente duvidoso, né? Ou de estilo é totalmente questionável. Então, Muricy, que é extremamente ético, preocupado até em não entrar na área de Dorival, que é o treinador do time, vai dar essa consultoria de maneira muito leve, acredito eu, mantendo a distância regulamentar, por uma posição, por um posicionamento dele, pode acreditar nessa informação, nessa situação. Porque viu? É uma situação um tanto complexa, né? É estranho, né? Ele é amigo do Dorival. Sim, sim. Se você pode dar uma assistência nessa hora, de repente é com ideias sobre o que fazer com a equipe. Perfeito. Só que na hora que você vai dar uma ideia do que se fazer, então você tem que aguardar vir de lá a pergunta do Dorival vindo, Muricy, o que você acha que eu devo fazer? Porque eu acho que ele chegar e dizer, eu faria isso, ele não vai fazer. Não vai, a gente nunca vai ficar sabendo. A gente, que eu digo imprensa e torcida, nunca. Não dá pra saber, né? Não dá pra saber, não dá pra saber. Mas acredito que o Muricy vai manter a distância regulamentar, porque ele... Gente, vou repetir a vocês que estão ouvindo, ele é extremamente ético. Talvez, não vou dizer o mais ético, mas um dos mais éticos do futebol. Agora, o Fatioli, mas com o jogador, Abel Braga passa você, também uma impressão muito boa. Fatioli, você é um santista, todo mundo sabe que você é santista, você gosta, torce pro Santos e tal. Mas como eu falo, separo talvez minhas você... coisas que não é o Santos que paga minhas contas. Não, né? Sim, mas em cima disso, né, porque eu queria saber o que você acha do Dorival. Que eu sei que no Santos ele foi bem pra caramba, mas nas outras eliminações não foi tão bem, o Dorival teve um problema lá, segundo... Me passaram, os colegas lá de Santos até, o filho dele, Lucas Silvestre, que é o auxiliar técnico dele, tinha problemas de relacionamento com alguns jogadores, com o pessoal de retaguarda, e isso acabou complicando a vida do Dorival lá dentro. Boleirada sabe que é complicado, né? Jogadores, não vou falar que derrubam o treinador, mas também, se não fizerem assuta. Muita força, também derruba, não empurra, né? Pode derruba. Dar uma soprada de leve, né? Não sabe é isso? Que derruba, E aí ele perdeu o controle do grupo. Principalmente, repito, por causa do seu filho, que é o auxiliar técnico dele, homem de confiança dele, óbvio, no Santos. Vinha fazendo um belo trabalho, isso pelo menos todos vão concordar, e também é extremamente correto, enxerga bastante jogo, muitos questionam que ele é, né? Às vezes arma o time na defensiva, é meio retranqueirão, enfim, mas entendo que é um cara que enxerga bem taticamente o jogo também, o Dorival. E achei, aí me dando oportunidade como santista, Jari, da minha minha cornetada, que sacanearam o Dorival quando mandaram ele embora num momento péssimo. Né? É, o que me parece, eu concordo em parte com você, com relação ao Dorival, é que ele é fraco na parte disciplinar. Disciplinar? Ele me parece um cara honesto, passa essa impressão. Olha, e bate essa tua impressão, porque o filho dele é que é pra... Para a área de enfrentamento, de confronto é o filho dele que manda. Ele teve nessa parte, contratempo com o Elano lá. Eu tô tirando essa conclusão pela Fernandes. Por aquela passagem dele com relação ao Neymar. Neymar não, e aquela turminha que era daquele. Lembra do Ganso? Entendeu? Que ele falou, sai, ele falou, não vou sair, não. O Neymar, que o Neymar aquela época era bobinho, isso. Né? Bobinho que eu digo, era atrapalhado das ideias, monitorado pelo pai dele. Mas naquela época o Ganso tava começando também, você lembra aquele jogo? Acho que foi final, né? Mas aí não foi. São Caetano, mas São Caetano. Do Dorival. Aí, não, mas ele mandou, saiu, o Ganso falou: não, mas tira outro aí. Lembra disso? A diretoria do Santos sempre passava a mão na cabeça dos moleques, cara. Você cria um monstro. Não, agora, mas, agora o René Simões falou que estavam criando um monstro na época. Quem? O René Simões, né? Mas também é outro, viu? Que disciplinador não tem nada a ver. Aliás, o René, né? René tá trabalhando onde mesmo? Não sabemos. Esse aí flutuou mais que... O Neymar é um caso à parte. O Neymar, excelente rapaz, né? Menino já foi excelente rapaz. Na minha modesta opinião também, o pai dele estraga um pouco o Neymar. Dinheiro todos nós gostamos. Claro. Temos, né? Temos, como diz um amigo, os boletos chegam todo dia pra gente pagar. Não chegam? Uns mais, outros menos, mas temos lá. Então, dinheiro precisamos e gostamos. O pai do Neymar vai ter uma adoração por dinheiro na casa do chapéu. Se você fosse o Neymar, pelo amor de Fátio, Deus, você sairia do Barcelona? Porque presta atenção, porque o Barça é um dos principais times do mundo. Mas ele era... Então assim, ele ganhava muito bem lá. Sim. Ganhava muito bem. Tem tudo pra ganhar títulos e muito mais. E não sei se ele vai ser o melhor do mundo, porque tem lá uma sombra do Messi. É, tal. Mas se você fosse ele, você sairia? Pô, vai pra um time de... Porque o PSG, ele não é do primeiro escalão, né? Não. Mas e aí? Pode ser. Pra ganhar um caminhão, porque aí foi ganhando dinheiro. Então, qual era, né? Então, mas daí a gente... Mas ele já tava ganhando dinheiro. Qual é a prioridade dele? Verdade, né? Dinheiro ou é... Ou é aspecto apenas profissional, né? Não sei. Eu fiquei surpreso quando ele falou que pelo pai dele ele não sairia. Eu queimei a língua. É sério? Falou que o pai dele... Será que ele não chamou pra ele? Será? Não sei, chamou a resposta. Eu acho que o pai dele... Pô, sério, o pai dele foi um direito dele. O pai dele foi um jogador meia boca, limitadíssimo. É do União de Mogi das Cruzes, que é a cidade vizinha São Paulo. Ver, né? Era um mecânico de uma pequena oficina de fundo de quintal, e nada contra os mecânicos, claro. Tem suas oficinas que nos ouvem, nada. Entendam, pelo amor de Deus, é uma profissão como qualquer outra. Só pra fazer um comparativo. Do que fazia e onde chegou. Exato. Pô, isso aí. E aí, da noite pro dia, ele ficou rico, ele ganhou na Mega Sena. Milionário. Né? Bilionário, trilionário. E aí, é um problema esse que é do futebol, da cultura do futebol. Alguns não sabem administrar essa situação. Essa riqueza que chega... Num piscar de olhos, dorme pobre, acorda rico, né? Ou ele que era feio passa a ser lindo e maravilhoso, e a mulherada que quer amá-los, né? Em todos os momentos da vida. E alguns não sabem administrar. E acredito, tomo a liberdade de falar, que é o caso do Neymar, não dele, mas especificamente do pai dele, que contamina um pouco o menino. Pô, com a bolada que ele foi ganhando quando saiu do Santos pro Barcelona, com a fortuna que ele... Já tava bem, foi, o resto da vida foi, caiu na conta terceira geração, dele, né? Precisava o pai dele, pelo menos é o que a gente lê, enganar ou dar um drible no fisco espanhol, no imposto de renda da Espanha? Isso é uma coisa, né? Que é burro, né? Isso é uma ganância sem limites. Exato. O Fatioli. Pô, precisava. Ó, sombra, é ganância. O Fatioli, falou tudo, e agora. Sem contar, ganância. Eu concordo com o que você falou. O Neymar, fora o fato dele ser mal assessorado pela própria família, o Neymar também precisa rever alguns conceitos. Antes de mais nada, eu vou citar também o fato, junto com o que você está falando a respeito da família do Neymar, o pai dele. Foi a única vez na história que a comissão ela custou mais cara que o produto. E isso ainda tá sendo discutido, mas é verdade, né? A comissão que ele ganhou através da empresa, da empresa do pai aí, que é dele também... Eni Esportes. Sim. Foi maior do que o valor que o Santos recebeu pela venda do atleta. Ou seja, já tem alguma coisa irregular aí, mas isso tá na justiça e tá sendo discutido. Sim. Agora, novamente, no Barcelona, ele sai pela porta do fundo. Certo, não saiu da melhor maneira possível. Barcelona, que foi um time que deu a projeção que ele tem hoje. Porque por mais que no Santos ele tenha arrebentado a boca do balão, mas o Neymar era conhecido pra gente aqui. ele passou a ser respeitado mesmo na Europa quando ele vestiu a camisa do Barcelona, junto com o Messi e com o Suárez ali, fizeram o Barcelona dar um salto de qualidade e chegar também onde chegou. Não que o Barcelona estivesse num degrau inferior, não, era um time top. Mas com a presença do Neymar ali, acrescentou bastante dentro daquele contexto. Então, os dois clubes que ele jogou profissionalmente, ele não saiu bem nem do primeiro, nem do segundo, nem do Santos, nem do Barcelona. O Neymar, ele precisa refletir a respeito de algumas coisas, porque até no momento de crítica, quando ele foi criticado naquele momento da seleção brasileira, que a seleção brasileira não estava jogando bem, e ele como principal nome tinha talvez a maior responsabilidade, eu entendo que era um garoto, mas ele não soube reagir da melhor maneira diante das críticas. Era um cara extremamente nervosinho dentro de campo, era um cara que dava pontapé, chegou a ser expulso em algumas jogadas que ele não deveria ser, principalmente por ser um jogador de ataque e ter a qualidade que ele tem, ele não precisava ter dado a butinada que ele deu nos adversários. Até em momentos ali, foi aqui na América do Sul, não me recordo contra quem, não sei se foi contra o Uruguai que ele foi expulso, porque quis brigar com outro putinho, atleta. Ficou putinho, né? Ficou putinho. Sabe, na Olimpíada, Fatioli, em outro momento também que ele poderia estar comemorando ali, vocês devem se recordar, quando o Brasil ganhou a medalha olímpica, ele ganhou algo que o Rivaldo não ganhou, que o Romário não ganhou, que o Ronaldo Fenômeno não ganhou, que o Ronaldo Gaúcho não ganhou, ele ganhou. Dando a volta olímpica, ele parou pra bater boca com o torcedor. Exatamente. É, mas absurdo. Mano, você... Vai, você, todos nós aqui, cada um teve a sua criação, temos nossas famílias, nossos apoios, nossas referências. Ele, de repente, não teve, pô. Eu até não sou psicólogo, pelo amor de Deus, mas até entendo nesse sentido. O cara ficou rico, o cara, o Neymar, né? Da noite pro dia dormiu pobre, acordou rico, cara. Deslumbrou. Exatamente, ele deslumbrou. E eles, quando eu digo alguns jogadores, de repente o Neymar, infelizmente, pode estar no time... Acham que o dinheiro compra, cala todo mundo, por ser rico como ele é, ele pode mandar, o que ele fala tá certo, se agora vai, estamos à noite, olha a hora, são 7h19 da noite, né, o 19h19 que seja. Todos como formiguinhas. Todos como formiguinhas. Se ele achar que agora tá sol aqui em São Paulo, que não está, que é uma noite, óbvio, e tá um menos 5 graus, ele acha e tá tudo bem, e que vale a verdade dele. Verdade. Então, pode ser. E a melhor definição é essa, que ele tenha ficado deslumbrado. Agora, essa pergunta que o Domênico faz, que a gente está mais ou menos debatendo, se ele fez correto em se transferir para o PSG, aí tem que saber o que ele verdadeiramente, que o o jogador fala no microfone ao meio-dia, ou numa entrevista dada ao meio-dia, meio-dia 15, meio-dia 16 já muda, né? Então a gente nunca vai saber. Depende do assessor, né? Depende do assessor, que se considera mais importante que aquele que o contrata, né? Assessor de imprensa, dependendo do caso, é uma praga, né? Então, depende do que ele quer pra vida dele. Se ele queria ser, entre aspas, óbvio, né? Entre aspas, hein? Queria ser apenas mais um no Barcelona, entre aspas também, lógico. Ou se ele quer ser o protagonista, tal, tal, tal, no PSG, como parece que é o que ele queria. Sei lá. Mano, aguardemos. Diga só. Só dar um recado aqui de HDI Seguros, porque nós vamos colocar aqui algumas cornetadas, o pessoal participando com a gente, através das gravações aí, né? Quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu automóvel. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda, até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu carro com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Estádio 97 também tem o oferecimento do Extra. Futebol pede cerveja Mistel geladinha, futebol pede Extra Gol, beba com moderação. Oferecimento da ESEG, a faculdade do Etapa, formando o melhor em você. Vamos ver aqui as nossas cornetadas. Cornetadas do Estádio 97. Rebola, rebola, Dodô. Que isso? É o bichano do rádio que chegou. Ah, que legal. Ele é clube da voz, só que não tem mundial. Rebola, rebola, Dodô. Oh, rebola. É o bichano do rádio que chegou. Ah, que legal. Ele é clube da voz, mas não tem mundial. Aí, olha o teu amigo Pacioli. Aí, o teu amigo Pacioli. Eu sou teu amigo de verdade. Eu vi agora, eu vi aí. Esse é teu amigo. Eu vi o que o senhor fez aí, olha. Olha o que o senhor fez. Eu sou teu amigo de verdade. Eu percebi. Esse aqui eu preciso de inimigo assim, né? Esse foi o William que mandou, né? Muito bom. Tá muito bom. Candidato a ser estranho no ninho. Você não pode dar um prêmio pra isso. dois prêmios merece, não é um, merece dois. Domênico, não, gato veterano, no carnaval rodeado de bichano. Mas olha, mais uma cornetada aí, ó. Balada na Badudu, eu, para a galera do estádio, da Casa Verde a Itaquera, o locutor bichano do rádio. Balada na Badudu, eu, para a galera do estádio, vai, da Casa Verde a Itaquera, o locutor bichano do rádio. Aí, é legal, valeu, galera. É um monstro, Rodrigo, né? Da Vila Formosa. Boa, Rodrigo. Ah, sensacional, hein? Sensacional. Olha o enredo. Dodô, beleza, hein? Acabou a Globeleza. Agora é Dodô, beleza. Vamos lá, vamos lá. Tem mais uma pelado, cornetada, né? Aqui. Tá doidinho pra ver o pelado, né? Mais uma cornetada. É, né, malandra? No oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. Também de Stella Barros Turismo, o maior país do mundo. Recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia. Com a Estela Barros Turismo. Eu tô sentindo o RG meio entediado, com o Mano Vieira e o Dodô do lado. E aí qual é? Vamos lá, estádio. Vamos pisar no time já rebaixado. O papo do Sombra anda tão furado. É Bambi, Semi, Série B e Leco pra todo lado. Boa, moça. Vamos tripudiar, vamos lavar a alma. Eu quero ver o Mota perder a calma. E pra coroar o cachorro defunto. Vamos lá, estádio, cantar junto. Essa foi a melhor. Foi boa, hein? Ei! Mota não tem mais o que fazer. Ei! Só pra garantir esse refrão. Ei! Empurra a mandioca no marcão. Ei! Não tenho nada pra dizer. Aí. O Rodrigo, Olha, só concorreu. É, esta é a melhor música que chegou até hoje na rádio. A letra muito melhor. Bonita. Não é, não? Pode ler. Se repita. Gostou? Boa. É de gente assim que o Brasil precisa. Isso mesmo, Patioli. No pote de leite, no saco de areia ou na gaiola. Nunca duvidem que Domênico seja boiola. Sensacional, hein? Só pra garantir que tá do meu lado, mano. Empurra a mandioca no Marcão. Vou falar pra você. Essa é sensacional. Boa, hein? Vamos lá, boa, tem boa, mais você tá cantando as outras, pô? Mais uma cornetada no oferecimento de artistas, hein? HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Esses ouvintes do estádio. Celeiro de artistas. Tá demais, hein? Vamos lá. Aqui de cima dá pra ver bem legal. A posição do time da capital. Estão em desnute, vão cair do mais. Agora é Série B, é realidade, rapaz. Vai. O Sombra fica arrepiado. Quando vê o Marcão senta no nabo. Oi, vai. O Mota grita, chora e geme. Oi. Meu Deus, esse time não aprende. Fazem reunião de frutinha. Oi. Com a própria torcida mortinha. Vem, vai. Saindo, meu Deus, que beleza. Na improvisada acabou a soberba. Caindo na vala, engolindo a vara. Eu quero ver eles sentando na napa. Agora! A série dessa improvisada. Caindo na vala, engolindo a vara. Eu quero ver eles sentando na napa. Agora! A série dessa improvisada. Obrigado, Leco, Pinote. Valeu! Silêncio! Chupa, improvisada! Sensacional. Essa é muito boa. Olha, esta é a melhor. Tem duas músicas aí. Eu tô numa dúvida. Eu tô numa dúvida. Embate, pega essa. As duas últimas aí. Eu pediria ao governo brasileiro, ao poder, ao governo federal, Lei Rouanet, que é uma lei de incentivo à cultura, beneficiando esses verdadeiros poetas da música. Espero que vá pro inferno esses trouxas. Sensacional. Apesar de serem uns cretinos que estarem fazendo essas coisas em São Paulo. Isso. Mas assim, você vê a qualidade, os caras estão cada vez evoluindo mais. A produção do negócio. Os caras mandaram um traje a rigor. São cretinos de qualidade. Ô, Fatioli, eu só tinha uma pergunta a fazer, o seguinte. Os três aqui, Marcão, Mota e Sombra, estão sofrendo em setembro, 15 de setembro. Você imagina se cair, o que, que vai ser 2018 pra esses caras? Você imagina o que vai ter de musiquinha. Você imagina o que vai ter de musiquinha, hein? Mas aí já entregou. Aí já entregou a Deus. Não, mas aí, meu, aí segura, hein? Olha, o torcedor São Paulo está dedicando a fazer letras do que assistir aos jogos, hein? É verdade, é verdade, é verdade. Porque eles estão dando espaço pra arte e pra cultura aí, né? Já é. É isso aí, isso aí. Coisa mais importante na vida, né? Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM. E tem o recado do Extra, o Dudu vai dar um recado importante do Extra. É verdade, meus amigos, a rodada do final de semana tá chegando, não é verdade? Sim. Então não deixe para os 45 do segundo tempo para você garantir a sua cerveja Amstel. E aproveitar todas as ofertas do Extra Gol. O Fatioli já regalou o olho ali, ó. Tem preço baixo na área, hein? Preço baixo. Qual é o preço de hoje? Junte a torcida e corre lá, o Fatioli, olha só. Cerveja Amstel, 269 ml por apenas... Olha só, RG, que você que também gosta aí, ó. Tô prestando atenção aqui, mano. Apenas R$1,99. Vou falar uma coisa. Essa lata, 269, é melhor, porque a menorzinha gela rápido. É, você toma num gole só. Verdade. E a lata dourada, Mistel, essa é a campeã. Numa talagada, é verdade. É, na minha pança, cabe de uma vez só. R$1,99. Não, R$1,99. A lata. Não precisa nem levar vasilhame. Não, não. Cerveja. E tem a outra, Mistel, também, 350 ml. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Que bom. Gosto do freguês. Boa, né? Quanto, por apenas R$2,39. Cerveja caramba. Amstel Lata. Olha, aí é uma maiorzinha. É o latão, é o latão. 473 ml, hein? 473. Por apenas R$2,92. Ô, louco. Que isso, mano. Cerveja Amstel. Aí um pouco mais. É. 600 ml. Boa. Boa, gostou? Boa. Então, porque tá fazendo um calor desgraçado. Sim. Um pouco mais. Mac, por apenas. Quanto? A de 600 ml por apenas R$4,84. Ah. É, meus amigos, você percebeu que o Extra é assim. É jogo ganho na economia, não é verdade? Então faz o seguinte: corre lá pro Extra, mas beba com moderação, hein? Boa. É. Vamos agora pra Zona Oeste de São Paulo. Vamos lá pra região de Osasco, Butantã, ali na divisa. O repórter Tetinha tá lá, vamos falar com o Tetinha. Atenção, boa noite, repórter Tetinha, o nosso Kiwi. Aquele que não deixa o sutiã cair. Todo, todo, chupa! Fala da napa! Nossa, que deitada, hein? Nossa. Estamos no ar! Ô, oh, seu chupa Tetinha. Chupa essa, Domênico! Ô, oh, gato, fala, cara. Bernardo, eu não sei porque, mas segunda-feira vai ter uma mudança aqui. É? Vai mudança. Ser... Vai ter uma mudança. Parece que, como volta o palhaço, sim, né? Sim. Então, tem ser só você e o palhaço. Alguém só, vai dançar. Vai dançar um dança. Alguém um vai dançar. Um dança. Um dança. E não vai ser nem você nem o palhaço. É, porque, veja bem, eu estou apresentando, eu mexo na mesa, então não tem como. Sim. Sim. O outro conta piada. Sim. O outro, acho que não faz nada, mas vai embora. Ai, tem um que vai dançar. Vai dançar, seu Bernardo. Sem função. Sem função. Ô, Domênico, manda pra sala do fundo. Viu? Viu, seu Bernardo? O que é isso? Que é isso? Todo mundo te ama aqui, cara. Todo mundo te ama aqui. É, tô vendo o amor aí. Ele inverteu. É, desgraçado. Ô, Veloso, vamos conversar aí com o pessoal, então, ao vivo aí, direto da Zona Oeste de São Paulo, né? Os 10 chegaram aí, ô, Veloso? Opa, tem a galera aqui, temos mais de 10. Os 10 primeiros vão levar boné e a galera vai entrar, vou tentar colocar o máximo de pessoas possível no ar. Então vamos lá, aquela ideia rápida. É. Boa, seu nome? Marcos Madureira. Time, cara. Timão, né? Timão, você veio aqui pra falar que é a hora da retomada? Com certeza, né? Domingo contra o Vasco, começa a retomada. Placar. 3-0. Boa, quer mandar abraço pra alguém? Um abraço pro mano, admiro pra caramba ele, um cara coerente demais, viu, mano? Valeu, irmão. Obrigado. Seu nome? Marco Ribeiro. Time? Corinthians. É hora da retomada, placar pra sábado. Sábado 2-0. Domingo, né? Domingo. 4 da tarde. 2-0. Formar, né? Era domingo às 11 e passou pras 4. Eu tô informado, viu, Mota? Isso. É, te catar. Vamos se formar, tá bom, cara? Tá bom? É, não sou formado em borboleta. Nossa! Mas eu tenho diploma, né? Borboleta! Eu tenho diploma, né? Eu tenho diploma, eu ouvi. Mas seu eu nome. Tenho. Estevam. Ô, Estevam, time. Meu time é Corinthians, lógico. Você veio pra cá com uma missão, você não falou quando chegou. Qual que é a sua missão? É, eu vim aqui no trânsito, eu bolei um trechinho pro Dodô. Apenas um trechinho de carnaval, só pra ele ficar feliz. Eu não vou deixar você fazer isso. Larga meu microfone, larga! Canta rápido, cara, vai! Rapidinho. Doutor, Eu não me engano, Domênico Gato é um bichano. Todo mundo! Não rimou. Não rimou. Eu não me engano, Domênico Gato é um bichano. Tem rima? Sou fama, né? Tem, não tem. Não me engano, bichano? Não, mas o Domênico Gato não ficou na métrica da música. Peraí, vocês fizeram música onde? Aliás, vocês não sabem de música, né? Aí põe o Bota que escreveu pra ele. Deixa eu conversar com o rapaz aqui, seu nome. Matheus Pitini. O cara é cover do Gustavo Lima, tchê-tchê-tchê. Você é doido. É, sim, mano. Time que você torce. É, Corinthians. Corinthians? E aí, só tem corintiano aqui, cara. Que é isso hoje? Que isso? É a retomada, sabadão. Menos de 5 domingo, mano. Tá demais, hein? Domingão, é. Domingão. Nossa. Menos de 5 domingo. Igual o primeiro turno. For 5x2, 5x1, 5x0, 6, tá bom. E a Sul-Americana, foi pro Vinagre, como é que vai ser lá o jogo? Esse ano é Tríplice Coroa. Ixi, chupa a moto, gostei disso. Fala pra ele falar direito. Tríplice Coroa. Tríplice Coroa. É Tríplice seu nome. Elton. Elton, time. Antes de falar o meu time, eu queria mandar um abraço pro grande mestre, Domênico Gato, aqui nessa banca aqui. Já pedi uma caipirinha de 51. Porque 51 é pig e não é mundial! Super Dodô! Domênico Gato. Essa foi boa, hein? Tá no brilho já, hein, Domênico? Quer mandar um abraço pra alguém? Deixa tá calibrado. Opa, tem que mandar sempre um salve pra esposa, né? Sabe como é que é, né? Qual que é o nome da esposa? Lá do Velozão, lá. Qual o nome da esposa? Paloma. Ah, Paloma, se casou com ela? Domênico. É legal, manda um abraço, viu? Conheço. Saudade, Domênico. Já foi lá, Domênico. Não, tô falando nada, tô falando que eu conheço, só isso. Calma, Vieira. Calma. É, gente boa, gente boa. Renato Beissola, de Osasco. Beissola? Corinthians. Caraca, só tem corintiano hoje, Vitor. É nóis, mano. Você manda um abraço pra alguém? Você tá pro nosso grupo lá, o Pelado. Valeu. Pro 10 e pro grupo Alcateia lá e um chupa pro Bruno Monzano e Bruno Tavares. Dois porcada lá. E pra você também, Dodô, um chupa lá, ó. Mas aí, maninha, qual que é a pergunta, RG? Você perguntou se eu tô aonde? Porra, no cadeião, velho. Fala, porra. Ele foi no cadeia hoje. Deixa eu conversar. Serviço de utilidade pública, muito rápido. Seu nome? Guilherme. O Guilherme, ele tá aqui. O Guilherme, eu não sei nem se ele ouve o programa. Ele veio com alguém que ouve o programa. Ele ouve o programa. É, que você... Eu vi que você tá com a camisa de futebol. Quantos anos você tem? 17. Você joga bola? Jogo. O cara que trouxe ele foi meter uma marra. O moleque é volante. E volante o quê? Pegador? Distribui bem? Mete gol? Qual é que é a sua? Pegador? Tá interessado, hein, Bernardo? Gustavo Lima. Não vem querer botar pilha, não. É, tá interessadão, hein, Bernardo? Pegador, né? Funciona, hein? Pegador. Linguagem do futebol. É, linguagem. Vai pro Botafogo, Patioli. Tá demais, hein? Time. Tô tentando vender o passe do cara, vocês não deixam. Ah, vou conversar com o quantos anos ele tem, hein? Quantos anos você tem? 17. Oh, tá vendo? Ai, 17 é menor, idade mesmo. Hein, vai ser preso, novo, hein? Vai ser preso, hein? Agora. Vai ser preso, hein, Bernardo? Você gosta do jogador. Não queria inverter isso, não. Cuidado, de volante novo. Bernardo. Vai tirar o sutiã pra ele, não, hein? Deixa eu conversar com o cover do Zidane, que você mora. Ih, cover do Zidane, ele tá demais. Tá uma bichona, velho. É, time. Time é São Paulo. Aê! Continua indo por essa linha de zoeira aí agora, vai! Quero ver! O cara não quero deu. Ver. Mas esse você não deu entrada pra ele, né? Você não cantou o cara. Se eu der entrada pra esse, ele me pega, você tá louco? Ele te pega? Ele te pega? Aí você quer, louco, né? Lógico. Você quer, né? É o Zidane, né? Tá louco, fica ligeiro. Fica ligeiro que o Zidane costuma dar cabeçada, hein, meu? Que isso? Tá louco pra ser pego, hein, meu? Oi, RG, o que é isso, RG? Ô, Ricardo, a pergunta que não manda quer calar. Abraço. Cai ou não cai? Não, não cai. Nem que seja nas últimas ali, mas a gente vai sustentar. Na vai, mas a gente vai sofrer até a última rodada, amigo. Depois a gente salva. Ele tá sem fone, ele não tá ouvindo. O Mota disse que você tem uma voz linda, viu? Isso. Obrigado, Mota. Falou. Nome? Silvio. Pio do Jaguaré. Pio do Jaguaré, descontrolou, hein? Elas estão descontroladas. Bernardo. Tem dia, né, Bernardo? Tem Tricolor. Dia que é assim. São Paulo do Morumbi. Tá vendo? É nóis, Tricolor. É a pergunta que não quer calar que eu fiz pro Ricardo, eu vou fazer pra você. Cai ou não cai? Fica ou não fica? Qual é que é? Time grande não cai. Vocês nunca ouviram essa frase, não? Time grande não cai. Uhum. Já caíram no Paulista, mané. Boa, mano. O Mano falou que já caíram no Paulista. Reclama na opinião. Na Federação Paulista, ô trouxa. Eu quero a sua opinião sobre o assunto. Não, não caiu no Paulista. Ele sabe que não caiu. Isso aí pergunta pro Zete. Ele jogou a Série B do Paulista. Né? Corintiano tá vendo? Tá tentando arrumar alguma coisa pra colocar o São Paulo na segunda divisão. O Tele falou e o Zete também. O Tele eu não posso falar pra você perguntar pra ele, mas pro Zete dá. Aí, mano, chupa! Vocês já caíram, o tricolor não cai. Chupa! Ai, esse mano, o Corinthians caiu só pra ter o título da Série B, mané. Ah, é. É isso mesmo. Então cai de novo. Essa foi boa. Isso é um gênio. Trouxa. Rapidão, nome. Já tem Lucas Gonçalves. Também, né? Nome? Lucas Gonçalves. Time. Corinthians! Boa, você veio para os primeiros, chegou alguma mensagem, alguém especial? Eu quero... Tipo humano, sei lá. Eu quero falar pro Dodô que seremos o maior campeão brasileiro. Aqui não tem fax, chupa! É nóis, mano! É, somando os dois da Série B, pode chegar, né? Jamais serão. Nunca serão. Olha o RG, que maldoso. Né? Oi? Ele já falou? Dá tchau. Não, e ele voltou no mesmo, é? Esse é o Lucas Lima. Lucas, o Gustavo Lima? Você gostou do cara, hein? Bernardo. Ô, Bernardo, você é casado, velho. Gostou, hein? Vocês estão com uns papos muito estranhos hoje. Nós, né? Tá fazendo garota molhada aí, né? Vocês estão com papo muito estranho. Bernardo, peraí, agora eu vou reverter a situação. Seu nome? Ramayane. Opa! Chupa, Brasil! Tem quantas mulheres nesse estúdio, seus cueca do inferno? Tem quantas aí? Pega pra ela passar o Instagram dela, começa por aí. Mas pode passar que vocês não vão se arrepender. Começou, vai ser difícil achar pelo nome. Como é que é o nome mesmo, moça? Ramayane. Aí é Ramayane. Mas como que é? Qual é o Instagram dela? Só deve ter ela. Você tem Instagram? Eu não utilizo Instagram. Parece nome de comida japonesa. Ela tentou fazer o Instagram rejeitou pelo nome, entendeu? Olha que maldade. Olha que maldade. Ô, Tetinha, descreva Ramayane fisicamente da cabeça aos pés, como é que é? Ô, Fatioli, o legal é que eu vou poder contar pra todo mundo quem acabou com o meu casamento foi o Fatioli. Não, vamos lá. Ele não é, me falaram aqui que ele não é ciumento, fica tranquilo. Me diga uma coisa, como é que é a moça, Ramayane, descreva. Ramayane da cabeça aos pés ou dos pés à cabeça, que você começa por onde você quiser. Ó, branquinha, do cabelo castanho, 1,67m. Cor do cabelo. Não vou falar o peso, porque eu não sou um cara deselegante, mas ela tá no peso ideal. Pô, quando fala... Vem cá. Sem te cortar, fala. Cortando. Fala, Fatiola. Quando não fala o peso... É um mureteiro do caçamba, você. Quando não quer falar o peso, é que a moça é gordinha, pô. Já se entregou. Ela tá no peso ideal, mas a calcinha, a calcinha dela é uma capa de gaiola. Não é, vou falar mais. O sobrenome. Vou deixar pros homens que, assim, eu vou falar que é gostosa, vocês não vão acreditar porque eu vou falar que eu tô passando um pano pra ela. É gostosa e bonita ou não é? Então, qual o sobrenome da Ramayane, ô Bernardo? Saí do muro, era isso, Fatioli? Ô, Bernardo, fica... Vou dormir no sofá, vou, mas saí do muro. Olha o Domênico aqui falando, é que o microfone dele tava fechado, agora... Ajustou? Não, o microfone tá sempre aberto. Naquela hora que você comentou... Ô, Fatioli, o Bernardo não fica no muro, ele só gosta de ficar no muro que tem caquinho de vidro. Não tô entendendo isso. É verdade. Qual que é o sobrenome dela, Bernardo? Que maldade, hein? Estão perguntando qual é o seu sobrenome. Meu nome é Ferreira. Ferreira. Vocês estão procurando lá o Vieira, inclusive. Não, eu não. Eu não Vieira. Inclusive o Vieira. Eu tô ajudando o Marião sexual. Vieira e o Fatioli estão procurando. Não, eu nem. Eu tô fora, né? Senão a Daniela que tá me ouvindo me pega hoje, pô. Alô, Daniela, alô, Baldo, Jardim Pirituba, um abraço. Ó, deixa eu agilizar, senão não vai dar tempo. Outra participação. Seu nome? Daniela. Olha, reverteu no final você, hein? Tá ficando bom. Eu sou Maurício, macho, olha, aqui é Corinthians. Ele tá indo pra turma dele agora. A Daniela, eu queria até chamar a atenção de todo mundo, porque a Daniela, ela veio com o namorado, que ele falou, vamos lá, que a gente vai ganhar uma cabine pro navio da energia na véia. Olha. Mas quem te garante que ele é o namorado da Daniela? Você é o namorado dela? Sou o Lucas Gonçalves. É o namorado dela? Isso. De verdade? É nada. De verdade. Ela não tá muito confiante nisso. Ela só não sabe. Ela não sabia. É verdade. Daniela, você veio aqui porque você acreditou que você ia ganhar uma cabine da Energia Nova, certo? Sim, eu acreditei. Então, nesse momento, eu tenho que te falar um negócio olhando nos seus olhos. Não, não vai rolar nada. Vai não. Devagar, não vai, hein? Rolar. Eu achei que você... não tem essa... Ela é muito pra ele, ô Bernardo? Ela é muito pra ele ou não? Aliás, como é que ele conseguiu te conquistar? Porque ele é muito feio e você é bem bonita. Como é que rolou isso? O Bernardo tá dando pedrada na frente do cara, velho. Na frente não, do cara. Não é, tô sendo... Ô Bernardo, Bernardo. Você é feio pra ela, né, Lucas? Tenho. Ele tem, sabe. Ô Bernardo, tem que ter pra todos e pra todas. Claro, democracia é isso, exatamente, né? Exatamente, bem lembrado. Descreva, por favor, Bernardo. A Daniela. Não, agora você vai descrever o Lucas da cabeça aos pés. Por favor. Já foi com a Ramalho. O Lucas é fácil de descrever. É uma mistura de Ronaldo Fenômeno com Ronaldinho Gaúcho. Nossa senhora. Tá com a bala no bolso. Esse cara é rico. Então ele foi contratado pra ir só pra tentar ganhar a cabine. Tá certo. Ô, Bernardo. Avisa a Daniela aí, se ela quiser concorrer a uma cabine do navio. É verdade, hein? Ela vá fantasiada aí na festa do Energia na Veia, dia 27 de outubro. Oba! Vá com aquela fantasia bacana de Halloween. Legal, e nós vamos... Hein? Eleger lá a fantasia mais legal, vai ganhar uma cabine pro navio do Energia na Veia, tá bom? Olha, quando que é a festa mesmo? 27 de outubro. Onde mesmo? Áudio Club, ali na Francisco Matarazzo. Aqui de casa, mora na rua de trás, Você vai. Lado do parque, em frente do Parque da Água Branca, Deixa eu transmitir muito rápido. A Daniela não ouviu, deixa eu transmitir muito rápido. Pode ir de Eva, fala pra ela. Vai na próxima. Fala no ouvido dela. Fantasiado, tá, Dani? Você pode ir desse jeito mesmo, tá bom, Lucas? Tá bom. Não precisa de fantasia. Tem grande chance de ganhar. Leva só o elástico vai na máscara. Vai de feio. Você não precisa. Tem grande chance de ganhar, né, Bernardo? Veloso. Muito obrigado a todos que participaram. Não vai dar tempo, certo? Mais dois. Muito rápido. Ele chegou muito cedo. Seu nome? Rafael Marchetti. Time? São Paulo. Tricolor. Não cai nem pro dedo, galera! Olha a boca, Bernardo! Rapidão, time e nome. Mais Capozzi. Santos. Olha só, Santos! Contando ele e o Fatioli e o RG, temos nesse momento dois santistas vivos aqui na hora da rádio. Atrás do Lula, tá vendo? Mas não temos Série B, né? Ouviu uma voz do além? Ouviu? E avisa a corintianada que a gente colocou água no chope dele. Chupa, gostoso. Oh, não é assim, não. Uma última participação, Sombra, por favor, pra encerrar seu nome. Gabriela. Olha! Hoje não tá fácil, aqui é sua namorada. Traz pra cá, velho, é perigo. Deixa eu te dar um toque. Time. Palmeiras. Aí, torce bem. Opa. Deixa ela falar, pera aí, não é assim não. Respeita a mulher que tá falando. Tem mundial, mas o meu time está em quarto lugar enquanto o Zidane. Peraí. Não tem o quê? O meu time pode não ter mundial. Não tem o quê? Pode não ter ou não tem? Não tem o quê? Mas é a opinião da moça. Mesmo assim, Domênico, quantos tem um que tem tri e tá pra cair? Chupa, não São importa. Paulo! Ai, nossa! Olha. Que legal, mas é burra, né? Peraí. Tem uma homenagem pra Gabriela, hein? Ninguém vai zoar a Gabriela, não tem o quê. Ô, Bernardo, avisa aí pra Pepa, que além de não ter mundial, ele já caiu duas vezes. Pra quem? Pra Pepa. Pra Pepa. Gabriela, sincera. Palmeirense sincera, convicta, inteligente. É a Leila da arquibancada. É uma porta, né? Veloso, um abraço pra você, pra todo mundo aí no pedágio. Muito obrigado. No nosso, na boca do estádio. Mais uma bela participação dos nossos ouvintes e sua também, tá bom? Valeu, galera! Valeu, Sombra. Valeu, cara. Parabéns. Olha, atenção você. Papo sério sobre o seu futuro, tá bom? Importante esse recado pra você que de repente tá terminando o segundo grau e quer seguir alguns cursos que são extremamente importantes, cursos que são oferecidos pela Escola Superior de Engenharia, a ESEG. Presta atenção, gente. Quando você vai fazer uma faculdade, você tem que ter muita atenção às avaliações oficiais do MEC, porque existem muitas opções de faculdade. Então você tem que fazer a escolha certa. Então, quando você for lá olhar as avaliações do MEC, você vai ver que a ESEG, que tem a força do ensino do Grupo Etapa, obteve a maior nota do Brasil em administração e a maior nota em engenharia de produção entre todas as faculdades particulares e estaduais, segundo a avaliação do MEC, repito. Então, olha só, quantos diferenciais: atendimento direto com o professor, orientação profissional, simulação de processos seletivos, o corpo docente, onde todos os professores já atuam no mercado de trabalho. Isso é muito importante, tá? E todo esse suporte faz com que os alunos da ESEG obtenham altos índices de empregabilidade e uma formação realmente forte. E para o primeiro semestre de 2018, a ESEG está com condições únicas, únicas mesmo, tá bom? Para os seguintes cursos: Administração, Engenharia de Produção, Ciências Contábeis, Engenharia Civil e Engenharia de Computação, tá bom? Então aí, são condições únicas já para o primeiro semestre de 2018. Inscreva-se no vestibular no site ESEG.edu.br. ESEG.edu.br. ESEG com um S, tá bom? ESEG com um S, tá? Ou você pode utilizar a sua nota do Enem. ESEG, a faculdade do ETAPA, formando o melhor em você. Agora nós vamos para três ouvintes na sequência, três ouvintes dinâmicos, hein? É aquele pai bola, né? Pai bola, o cara fala alguma coisa, faz uma pergunta só e vai embora. Aproveita, canta uma musiquinha pro Domênico, faça uma pergunta pro nosso grande convidado, Luciano Fatioli. Tá na moda, né? Tá na moda, o bichano do rádio. Mas pode também fazer pro São Paulo, que tá caindo. É legal essa parte aí também. Pode fazer, por exemplo, o Vieira? Não, eu não. Pode ou não? Bichano do rádio. Pode ou não? Poder pode, mas hoje o bichano do rádio... Mas você tem um amigo ou não é meu amigo? Ah, hoje eu vi, você vai ver. Hoje tá imbatível. Eu vou falar o que tá imbatível. Mas teve duas músicas aí que tinha que ser Estranho Ninho aí, as duas últimas. Ah, vamos lá. Vamos lá, telefone 3284-7097, toca, Asdrúbal. Agora é hora do momento sem parar. Sem parar, um jeito novo de comprar. Pegue no display, pague no caixa e ative onde quer que esteja, sem parar sua vida no seu tempo. Essa é melhor, ó. Presta atenção, Fatioli, ó. Que música, ó, que é música boa, maravilhosa. Ó. Rui. Não, boa, Rui. Boa. Ó, presta atenção. Rui. Ó, ó. Rui. Sampaio Correia, Paysandu e Guarani, São Paulo vai jogar Série B. Ruim. Sensacional, né? Bem ruim. Porcaria isso aí. É um celeiro, viu? Olha lá. Agora, olha, olha, olha. São Paulo vai jogar o quê, Fatioli? Série B. Série B. Série B. Série B. Série B. Vai, Fatioli. Vai jogar o quê? O quê? Série B. Chateado, pô, chateado. Tá chateado. Vai, seu falso. Mas eu também tô, bichano, gato, felino ou animal. Domênico não sabe nem se tem mundial. Aê! Tomou, vai lá, chama ele. É o Pegatio, legal. Não tem problema nenhum. Mas a gente não precisa de soro pra ver jogo. Alô? É. E nem no cemitério. Quem fala? Alcatsu. Agora eu vou com dois pés no peito dos dois aí também. Os dois estão querendo zoar aqui, senhor RG. Seu Fatioli, vocês estão na minha. Alô? Esse momento sem parar, vai. Fala, Dudu. Opa, quem fala? Eu tô querendo zoar. Quieto, quieto. Alô? É o Félix. Félix José Eustáquio. Ah, esse é corintiano. Acompanha o Fatioli. Opa, Fatioli tá fazendo falta aí, meu, na TV, hein? Ei, Félix, obrigado, meu irmão. Vamos aguardar o que vem por aí, né? Vamos aguardar, hein? Todo mundo vem no estádio desempregado, hein? Consegue, hein? Então, vamos lá, direito a uma pergunta aí, meu velho. Vamos lá. Tomara. Ô, Fatioli. Fale, meu irmão. Fazer a pergunta é a seguinte. A gente sabe que nesse meio da mídia aí é bem complicado, né? E eu queria saber se você tem amigos realmente na mídia e inimigos na mídia, né? Não. Isso num contexto geral. Não, sim. Ó, abraço pra ti. Ó, inimigos não sei, de repente alguns abobados ou abobadas podem ser que de repente tenham essa rejeição em relação ao meu trabalho, à minha pessoa, mas inimigos dificilmente... não tenho não, e amigos tenho poucos de... Tem o ditado, né? Não dá meia dúzia e não conta meia dúzia mesmo, e mais, viu? Tem um detalhe interessante, né? Nesse um ano e um mês praticamente que eu estou fora da TV aberta, no caso, meu último trabalho foi na Rede TV. Aí eu passei uma peneira, Félix, rapaziada, mas bem passada, bem peneirada, sabe quando você peneira mais de uma vez, né? Algo, enfim, olha... Aí nem meia dúzia sobrou, hein? Então, na época, tinha os amigos do Luciano Fatioli da TV. Nesse período, deu pra fazer uma boa seleção. Sim. Serviu ou está servindo também pra isso, viu? E recomendo a todos, nas suas áreas de atuação, o que você faz, Félix, da vida? Qual a tua profissão? Eu trabalho na área, Eu trabalho na área fiscal aí de uma empresa. Na área, muito bem. E recomendo, toma liberdade de recomendar ou sugerir, que se um dia você, tomara que não, né? Se um dia passar por esse dissabor, de repente dá uma zebrinha profissionalmente pra ti, fica um tempo fora do mercado, faz uma peneirada, faz uma seleção, que daí você mata na primeira, quer amigo do profissional empregado ou amigo de você. Isso daí é infalível, serviu pra isso, viu? Boa. Ou está servindo, né? Boa. Valeu, tá certo, meu velho. Valeu, tá bom, um abraço, meu irmão. Qual é teu bairro? Capão Redondo, é isso aí. Valeu, Félix, obrigado pela participação. Vamos lá, segundo ouvinte, no momento sem parar, ainda mais fácil. Compre seu sem parar em um dos totens espalhados por shoppings e lojas de conveniência. Uma sauna qualquer, mano, senta no cabo do martelo. Cinco, seis brejas, ele sai degustando o pinguelo. Macho na mão e o beijo ele ainda desfruta. É bombado e fortão, mas a gente sabe que ele é uma fruta. Se na Vila Maria, mano, é conhecido como a safada da fiel. Um instante mais. Imagino que ele já deve estar liberando a neve. Sacanagem. Ai, meu Deus do céu. Tadinho do mano. Mas eu tenho uma boa também pro meu amigo Fatioli. Isso, espera. Fatioli. Segura mais 7 minutos, vai. É, que daí. Caiu a linha. Caiu a linha, porra. Fatioli. Mito. Não, antes de você falar, se o mano fosse uma fruta, que fruta ele seria na sua opinião? Kiwi. Kiwi. Mito. Monstro. Puta aí, grande gente. Apresentador. Sobrou. Fatioli, você cospe ou engole? Fraca. Ouvinte no ar. Fraca. Alô? Quem fala? Alô? Quem é? Fala. Flávio. Ô, Flávio, tudo bem, meu? Tudo bom. Flávio. Beleza. Do quê? Flávio do quê? Consegui, caramba. Flávio. Olha. De Assunção. Truco. Assunção, quantos anos? 32, RG. 3.2, RG. É. Assunção vocês, né? Essa zona danada aqui hoje. É sexta-feira, RG. Sexta, RG. Sexta. Nesse programa felino, né? Ah. Porque, Felino, olha. Porque tem o olha. Segundo o Fatioli, temos o. Isso é impressionante. Temos o bichano e as bichanas. Não, bichanas é da tua parte. Não tem que não tem. Fiquei chateado agora. Eu gostei dessa. Eu tenho sensação. Ô, meu velho, qual que é o bairro aí, hein? É Jardim Angélica. Ah, então. E o time Jardim que você torce, qual o time? Angélica. Alô? Qual o time? Ah, mas cadê o beijo? Pode adivinhar o bairro? Hoje não tá aí? Beijo, cara. Olha, há uns dois meses ele não tá. Ele já não faz há dois meses. Pô, faz tempo que ele escuta a gente. Tá escutando legal nós. Abandonou a gente, hein? Vamos lá, meu velho. Nossa, time, velho. Vamos se informar, né? Tricolor, Paulista. Tricolor. Flávio. Ô, Flávio. Estamos com o Fatioli. Você quer fazer uma pergunta pro Fatioli? Quer fazer uma pergunta pros bichanas? Ele falou, não fui eu. Eu não falei. Foi ele que falou. Não, eu não falei nada. Não, ele é o RG. Eu não falei, pô. Eu também não falei nada. Eu sugeri. Agora ninguém falou. Diga aí, Flávio. Diga aí. Você quer fazer uma pergunta pro Fatioli? Quer conversar com a gente sobre o tricolor? Faça a sua pergunta. Eu queria primeiro fazer uma pergunta pro Mano. Eu sou São Paulino, mas eu acredito que ainda, eu acho que o Corinthians não vai ser campeão brasileiro. Não você. Por... Agora mesmo, maluco. Não, eu tô falando sério, fica quieto aí, bombadinho, que eu tô falando com os caras. Agora mesmo aí, o Bambi. Nossa. Calma, bombadinho, primeiro é os caras. É o que te restou, viu, Bambi? Ó, tô no momento sem parar, rápido, você vai perder seu tempo. Eu queria fazer uma pergunta pro Mano, se ele acha que o Corinthians vai ter um fôlego ou que ele, falando igual o Dodô fala, que ele vai morrer na subida mesmo. Subida da Brigadeiro. Subida da Brigadeiro? Essa é subida da Brigadeiro agora. Já, bom, mas... Legal, sério, Flávio. Falando sério, amigo. Ouça a resposta do Mano aí. Valeu, Flávio. Um abraço, cara. Manda. Tchau. Deixa ele falar. Não, ele vai responder, Vou responder, falando sério agora, o Corinthians ele precisa jogar também na prática, não só a teoria que ele mostrou no primeiro turno, lá ele foi bem, agora ficar dependendo, tô com uma vantagem de 7 pontos pro segundo colocado, não pode dormir nesse barulho não, porque a cada rodada que passa que o Corinthians não vence, a pressão aumenta e daqui a pouco essa pressão pode virar crise. Então, eu acho sim que o Corinthians ele tem que partir para cima do adversário. Nesses jogos que o Corinthians tropeçou contra a Vitória, Atlético Goianiense, perdeu para o Santos, a melhor partida que eu acho que o Corinthians fez, mesmo alguns corintianos discordando, eu acho que foi contra o Santos, porque foi o adversário mais qualificado que o Corinthians pegou no segundo turno. Os outros não são parâmetro. O Corinthians ele criar oportunidades contra o Vitória é obrigação. Criar oportunidades contra o Atlético Goianiense é obrigação. Contra o Santos era uma equipe qualificada. Então eu acho que agora, diante do Vasco, o Corinthians vai acordar no Campeonato Brasileiro e vai abrir novamente uma vantagem, já que Santos e Grêmio vão jogar com times mistos na próxima rodada. Valeu. Boa, cara. Gostou? Valeu, falou. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado pela audiência, irmão. Valeu. Obrigado a você. Até mais. É, tchau. Abriu olhinho, hein? Esse é o momento sem parar. Três ouvintes na sequência. Agora o terceiro ouvinte sem parar. Você pega, paga no caixa, ativa e sai usando sem parar sua vida no seu tempo. O Marcão, essa donzela, com a boca cheia de pão com mortadela, resolveu mostrar que não sabia ler, passando essa vergonha para ouvir e ver. E pra variar, essa cadela vive de calcinha nas vielas, se passando demais, por pegador de cela, dado com estraveco na viela. Ela, ela, ela, ei, ei. Mano, povo, irmã e de cela, cela, cela, cela, é Lei Rouanet. Ela, ai, ai, ai, desculpa, Marco. É engraçado, vai, mãe. Ela, e, ai, de cela de alô, cantar assim pra ele, ó. Olha, ela, ela, e, vou empurrar na tua goela. Fraco, fraco, fraco. Alô, alô, alô, alô. Alô. Quem fala? Henrique. Oi, Henrique, tudo bem? Beleza, joia, Dudu. É, joia. Henrique do quê? Henrique Giroldo. Giroldo. E quantos anos? 35. RG 3.5. Ah, não podemos esquecer aquela música, né? Do qual, qual, qual, qual música? Fábio Júnior. Qual? Quando girou do mundo, a fundo. Sensacional. Seis! Ah, mas essa foi boa! Essa foi boa, essa foi boa, mandou bem, mandou bem, mandou bem! Mandou bem! E qual que é o bairro aí? Eu sou da Jardim Marajoara. Marajoara. Zona Sul, pertinho de Interlagos, pô. Opa, só casão aí, hein? É, mora bem, ô Fatiana? Mora bem, deve morar bem, mora bem. Você viu o que ele falou? Se ele não morar no cemitério das Congonhas, né? Eu queria falar um negócio. Perto do coração sertanejo. Ô, Fatioli. Fala, meu irmão. Não, quem tá te mandando um abraço agora que eu liguei antes de ligar aí foi meu sogro, cara. Ah, ele é um parceiro sogro. Seu. Quem é? O Almirinho. O Marcão? O Play, meu. Não, o Almirinho, o Play. Pô, Almirinho! Almirinho! Grande Almirinho, o príncipe da Avenida Ibirapuera e o rei de Itanhaém, Almirinho Play, hein? Ele Nádia, sua sogra, o casal mais dançante de São Paulo, hein? Grande Almirinho, pô. Tava esses dias lá com eles, lá na Paulista, lá. Num show do fundo de quintal aqui pertinho do Clube Holmes, pertinho da Energia, um show que eu fui apresentar lá. Eu lembro como eu cheguei, não lembro como eu saí, rapaz. Showzaço, é. Almirinho tava lá, é isso aí, meu irmão. Fundo de quintal, depois exato, da bateria lá, exato, né? É isso aí. Que mundo, quem tá indo, viu, Fatioli? Quem tá te convidando pra ir num show na casa dele aí também, que temos um amigo que tem uma casa de shows aí, é o Christian Tedesco. Vai rolar o show do Reinaldo, Príncipe do Pagode. Reinaldo, ô, oh, meu Deus do céu. Nossa, céu, hein, é bom, é bom. No Tom Brasil. Ah, não, dia 11 de outubro, Tom Brasil, comemorando 30 anos, Rei, o Príncipe do Pagode. Aí, 11 de outubro no Tom Brasil. O dono da casa tá te convidando pra ir lá. Do Tom Brasil? É isso, mano. Opa, não, isso, já está. Pô, vou com. Não, já iria e agora com o maior prazer ainda, pô. Vai, tá vendo? Vai ter uma garrafa pro seu. Vou levar todo mundo aqui. Vou levar todo mundo aqui da energia, então, do programa, hein? Do estádio. Tá bom. Ô, velho, faz sua pergunta aí. Não, só pra mandar um abraço aí. Obrigado. Quem? Dá-lhe porco, nós vamos. Nós, vai. Verdão, Verdão, boa. Qual é seu time? É, Verdão, Verdão. Verdão, Verdão. Dá-lhe porco, dá-lhe porco. Nós. Boa, velho. Legal, meu Henrique. Um abraço, obrigado. Um abraço pra vocês aí, tudo de bom. Sou fã de vocês aí. Valeu, obrigado. Um abraço. Boa noite, até mais. Abraço ao sogrão Almirinho. Valeu, ele tá mandando outro pra você. Um abraço. Almirinho é do. Bom, não sei se é o time de vocês, mas é do meu time. Tem uma sede, rapaz. Meu Deus do céu. Aí mesmo? Esse foi o momento sem parar, gente. Quero contar uma novidade bacana. Agora o Sem Parar você pode comprar de uma maneira diferente. Agora você encontra o Sem Parar em displays e totens. São mais de 1.000 pontos de venda. Quando você encontrar um display, pegue a embalagem do Sem Parar, pague no caixa e o valor pago vira créditos para você sair usando. Nos totens é tão fácil quanto. Você acessa o totem, digita seus dados e os do veículo. Espera o sistema desbloquear o Sem Parar. Isso leva poucos minutos e tá feito, é só sair usando. Até na hora da pressa, o Sem Parar ajuda a resolver sua vida. Simples assim. O Sem Parar agora vende de um jeito diferente. Corre lá no site semparar.com.br/pontos-d-venda e encontre o Sem Parar mais perto de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Boa. Estágio 97 também no oferecimento de Nissan. Olha só, amigão, você sempre sonhou em ter um Nissan na sua garagem? Então olha aí, marque na sua agenda, nesse mês o Nissan Days está de volta, com o melhor momento para você fazer uma escolha inteligente e trocar de carro. É inteligente? Presta atenção, hein? É inteligente ter o melhor da tecnologia japonesa fabricado no Brasil. É inteligente aproveitar ofertas imperdíveis que cabem no seu bolso. É inteligente oferecer toda a linha Nissan com taxa zero ou planos em até 72 vezes e ainda tem super valorização do seu usado. Aproveite também para conhecer o Nissan Kicks 2018, o SUV mais desejado das ruas, agora fabricado no Brasil, com câmera 360 graus inteligente, painel multifuncional, novas cores e muito mais. Ah, e ainda com taxa zero em 24 vezes. É isso aí, Nissan Days. Você não vai só trocar de carro, você vai trocar de marca. Passe numa concessionária e faça um test drive. Quem testa, compra a Nissan. E não esqueça, hein? Pedestre, use a sua faixa, é Nissan! É Nissan! Estádio 97 também no oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Antes da gente se despedir do Fatioli, antes da gente entrar de cabeça no fim de semana, tem o decreto de Ale Oliveira! Ah, decreto especial de sexta-feira pro Estádio 97. Porque nessa sexta eu vou beijar mais do que o MC Catra no Dia dos Pais. Então me chama de funileiro e me deixa polir o seu farol. Porque eu não quero saber quem é a dona do carrinho de sorvete. Eu só quero apertar a buzina. Hoje me chama de capacete porque eu vou botar só a cabecinha. Então vem com o bonde da Fazenda O Reality. Com Yeyé, Dinei, Rita Cadillac, Bombom, eu e ele, a Zaya. Muito bom, Ale Oliveira, sensacional. Esse reality tá demais, hein, Marcão? Demais. Dinei, velho. Ai, Bombom, Rita Cadillac, você imagina. Meu Deus, hein? Olha, pessoal, vamos agradecer, porque quando mandaram o e-mail, falando assim, olha, por que tal o Luciano Fatioli? Eu falei assim, você tá de brincadeira, manda amanhã. Luciano Fatioli é um... Amanhã! Você é um monstro, é sensacional. Muito obrigado. Nós todos aqui, ô Fatioli, a gente brincou tudo, mas a gente admira muito o seu trabalho. Você sabe disso, você é um profissional dos mais... exemplares. Exemplares, tem um garbor espetacular. Infelizmente não tá no rádio ou na TV, porque você é um sucesso, cara. É um sucesso. Muito obrigado. Tem que voltar o mais rápido possível. Faz falta dentro do esporte, viu? Faz falta. Vamos ver o que aparece, né? O que surge. Mas depois, Fatio, só pra terminar, você foi pro jornalismo, né? Você largou o esporte. É. Não que não seja um jornalismo, mas jornalismo esportivo. Não, o diário, né? O dia a dia. Na época da Record, quando você não quer mais voltar pro... Quero. Podendo, se puder evitar nessa volta o jornalismo aquele mais policial, mais sangrento, eu até prefiro, né? Até prefiro para dar uma oxigenada nas ideias, que é muito bom. Mas o que surgir que seja interessante, lógico, estou voltando. E falar uma coisa muito séria a vocês, bem legal. O que eu falo, e é verdade, óbvio, eu e o mundo, né? Poxa, ouvindo vocês sempre, hoje vindo aqui, Domênico, como falou, né? Nos conhecemos há 28 anos, né? E conhecer alguns que eu não conhecia ainda pessoalmente, muito legal, muito obrigado. Agradecer a Raquel, a Rojas Comunicação, né? Que viabilizou essa minha participação. Muito legal, muito obrigado. Eu sou um cara, eu tenho meio que uma parabólica, um radar aí, um feeling meio acoplado a esta banha toda que eu carrego. Eu sinto sinceridade em algumas pessoas, algumas situações, e hoje aqui, sentindo a parte de de vocês. Muito obrigado mesmo, proporcional, como eu falo, eu brinco do meu tamanho, né? Que agora, depois de velho, eu não emagreço mais. Então, proporcional ao meu tamanho, muito obrigado de coração. Foi muito legal, o carinho dos ouvintes, a todos. Show. Beijar a Nara. A Nara era minha camareira na Rede TV, também mandou mensagem, tá legal. Nos ouvindo, disse que ouve todo dia. Rogério Andrade, que é um colega nosso, um profissional da área do rádio também. O Alê, um outro colega que era da Rede TV também. E a todos que eu já citei aqui, é o momento Maguila, né? Todo mundo ouvindo a gente, ouvindo vocês, que vocês sabem que é um sucesso absoluto. Muito obrigado. Uma salva de palmas pra você. Sensacional, sensacional. Pô, venho, me divirto, revejo amigos, ainda ganho lanche, quero mais ou menos. Ô, Sombra, mandar um abraço aqui também, pro pessoal que tá assistindo a gente pelo YouTube aqui, ó, do Grupo Soberano e pro time da K2 que vai jogar amanhã no SAD. Muito legal, cara. Obrigado. Bacana. Mesmo pela lá no SAD é onde pode acabar. Pode acabar não, porque tem essa polêmica aqui ali no mesmo. Campo de Marte, né? Sim. Aliás, deixa eu fazer um convite pra todo mundo rapidinho. Isso aí. É. Ó, convite pra todo mundo. Overnight tem festa legal que vai fazer. Eu vou tá fazendo a festa. Overnight, se quiser, vai lá convidado, hein? Vai ser Fantasy Party lá na Overnight. Vai estar eu, o Robson Braga e eu aqui tocando umas músicas legais. Só flashback, viu? Eita, só as músicas bacanas do passado. Sensacional. Então, meu convite. Porque parte da renda será revertida a projetos sociais e ajuda muita gente. Ah, é? Boa, um abraço pro William Lin, lá o Shun, meu amigo Glauco, lá do projeto. Abraço, o pessoal mandando abraço pra você, mano. Os caras adoram você aí, o Sombra. Show. O Mano, ó, tô pra ir pro Rio, vou levar o Mano comigo na cidade do samba, que eu sei que ele gosta de carnaval. Vai comigo na cidade do samba, com o Sidney Rezende, que é daquele site SRZD, que é um colega nosso, que era da Globo News. E vou levar o Mano na quadra do Salgueiro. E vamos no Carioca da Gêmea, no Paiol, ver o Reinaldo às sextas-feiras, no Arcos da Lapa. Vamos lá, tô dentro desse rolê aí, tô dentro. E o Castelinho, o senhor não vai levar? Não, aí, como ele agora tá, é um cidadão fluminense, tá com mais moral do que a gente que está em São Paulo. Aí então, ele te leva. Eu vou na carona do Mano, pra quando chegar lá, elas falarem, meu amor, vem cá, gordinho, vem ser pro meu rei Momo, que eu quero ser a sua rainha. E ó, quem tá ouvindo o programa, mandou um beijo pro Fatioli aqui, a dona Thaís, mulher do meu irmão. Dona Thaís, pelo amor de Deus, é brincadeira, hein? É lógico, só brincadeira, hein? Eu vou recepcionar o Fatioli aqui com toda... Ela pediu, me mande um beijo, faço questão absoluta. Quero receber um beijo de todos vocês, do Fatioli, de todos. Meu nome é Thaís, sou a esposa do Mano, fala em mim, pelo amor de Deus. Então falamos, o pedido da Thaís. Mas, ô Fatioli, quando você estiver no Rio, me ligue sim, aí vamos marcar uma aí. E mandar um abraço aqui também pra dona Claudete, Sombra, que vai fazer aniversário amanhã, corintiana roxa. Manda um beijo pra ela aí também, Fatioli. Comemora. Dona Claudete, comemora amanhã, que no domingo não vai ter motivos pra sorrir, hein? Fatioli, isso é uma sacanagem. Qual? A dona Claudete é a mãe do Batata. Ela é torcedora do São Paulo Futebol Clube. É verdade. É mesmo? É verdade. Ela é torcedora e ela tá muito tristinha, porque o São Paulo tá na zona de rebaixamento. É. Claudete é nóis. E sabe, chega numa idade que não é mais. Não pode ficar tão triste assim. Olha, e como o pessoal fala, tem alguns políticos que vão fazer essas delações premiadas. Alguns políticos deveriam ir com a camisa do São Paulo, um amigo me falou. Já sabem dessa? Eu falei por quê? Não, pra comprovar que, pra provar que, como São Paulino, não ganhou absolutamente nada nos últimos anos. É sensacional, é muito bom. Acabou o programa! Acabou. Com quem que fala? Quem manda aqui? Aquela sala da. É o Robin. Mas acima de você. É o Robin. A sala da diretoria tá. Ô Zé, até às 9, vai ter esse horário de verão, pô. Gente, muito obrigado pela audiência. Encontro vocês na Audio Club. Que dia? 27 de outubro. Hein? Eu vou fantasiado de repórter. Já que eu não uso terno e gravata mais tempo, eu vou fantasiado de apresentador de TV. Bota a nota do Fatioli de terno. 10. Aí, Fatioli, ó. Ah, de qualquer jeito. Sozinho você não fica, viu, Fatioli? Jeito. Tô um pouco envergonhado, obrigado. Ficou vermelho, velho. Um abraço pro Máscara Verde aí também, ó. A gente, quem ganhou o boné Estádio 97 Vista Aérea? Ele, Flávio de Assunção. Boa! E quem ganhou a camiseta Energia 97 Tent Beach? Vai ficar todo pimpão o Henrique Gioroldo. Beleza, Estádio 97 também no oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. A gente volta na segunda-feira, 5h30. Oferecimento do Extra. Futebol pede cerveja Mistel geladinha. Futebol pede Extra Gol, beba com moderação. E McDonald's, eles chegaram no McDonald's. Grand Cheddar McMelt, Mac Fritas, Cheddar Bacon e o novinho Cheddar McRib Barbecue. Com hambúrguer 100% suíno em formato de costela. Aproveite, tá bom? Está de volta na segunda às 5h30. Tchau, mano. Bom fim de semana. Falou, mano. Um abração. Valeu, galera. Velho.

Bruno Mars. Um dos maiores artistas do novo século. Bruno Mars. Ingressos para Bruno Mars em São Paulo é na Energia 97. Fique ligado. Desemprego bate recorde no Brasil. Falta de repasses fecha universidades. Temer corta milhares do Bolsa Família. Reformas dificultam a aposentadoria e retiram direitos. Agora, eles querem até tirar o seu direito de escolher um presidente. Nós não podemos aceitar. Eu sou Gleice Hoffmann, presidenta do PT. E nós já provamos que é possível crescer com democracia, combatendo as desigualdades e gerando empregos. Vamos juntos defender o Brasil. Energia. Energia 97 apresenta. Quê? Você não sabe? Você parece um cara atlético, sabia? Poxa, cara, obrigado, mas acho que você tá meio cego. Você nunca pensou em fazer cabadi? Quê? Cabadi é uma mistura de pega-pé com luta livre. São 4 contra 4, no qual um time manda um campeão que tem que encostar no oponente e voltar. Só que o cara que foi tocado pode tentar te impedir de voltar com um golpe de luta livre. Parece incrível. Acho que você também podia se dar bem com outro esporte chamado Chuckball. Por quê? É tipo um handball, só que o gol é uma cama elástica, não um gol. E você ataca nos dois lados. A bola tem que quicar na cama e cair fora da área, sem que outro time segure. Nossa, quero! Vamos? Só se você fizer acabar de comigo. É, eu não quero morrer, cara. Eu tenho 1,84 e peso 60 kg. O único que tem risco de ser dobrado no meio aqui sou eu. Mas aí, se você quiser saber de mais curiosidades bizarramente inúteis, porém incrivelmente interessantes, fica ligado na programação que a gente tá sempre passando por aqui. Meu nome é André Spinelli. Eu sou o Gustavo Fávaro. E nós somos do Cê Não Sabe. Gu. Que você quer? Me solta, eu não quero lutar. O que você tá fazendo? Praticando. Energia 97 apresentou. Ah, já sei. O quê? Você não sabe? Agora na Energia. E aí está dancing. Night Sessions. Like that house music. House music. O fino da house music. House is a feeling. House music. House music. Night Sessions. Night Sessions começando aqui na Energia 97 nessa sexta-feira. Sexta-feira de calor, né? Que bom ter você aqui nos 97.7 da Energia que te move. Night Sessions começa com ele, DJ Anderson Tomé. Night Sessions. Everybody praise him. Everybody praise him. Cause he's worthy. Come on, praise him. Come on, praise him. Everybody praise him. Everybody praise him. Cause he's worthy. push me away.